Começando o Nerd Patriarca de volta, e dessa vez o Game Question. Eu tô aqui com o Ivaldo. Encontrar, destruir e matar. Hoje eu tô aqui com o Everton. E você tem certeza que é o Mario? Ah, roubou minha fala, cara. Entendi essa aí, mas... Hoje eu tô aqui com o Anderson. Não adianta ser agente secreto se você não sabe consertar um canto. Isso é verdade. Hoje eu tô aqui com o Jonathan. E eu quero conhecer o King Size dos games. Os fortes entenderão. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos continuar no tema games. Vamos fazer mais uma rodada, mais uma parte do nosso questionário game, para saber sobre os gostos e opiniões desses nossos colegas, e também de lembrar histórias, né? O primeiro cast já rendeu boas histórias, e eu espero que esse continue rendendo. Então eu conto com vocês, tá? Por favor, forcem a sua memória. Sim! Principalmente a gente tem que responder de acordo com o rosto, né? Não, jamais. Já. É só o... Eu não convidaria vocês se a opinião de vocês não fosse importante pra mim. Nossa, o ouvinte deve estar falando que altruísta, né? Que pessoa. que humilde, boa. Né? Que humilde. Não. E eu sou ouvinte. Muito bem, qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram na vida que vocês lembram assim, puta, isso aqui é um videogame, primeira coisa, primeiro jogo que você jogou? Vocês lembram? É complicado essa. Eu não tenho bem claro na minha mente qual foi o primeiro jogo que eu joguei. Pra mim não é, porque, como eu falei, meu Atari veio com o River Raid. Então, assim, eu já perdi as contas de quantas vezes eu joguei River Raid na minha vida, cara. A primeira lembrança vívida, assim, fala, pô, isso é entretenimento e tal, um jogo, é do River Raid mesmo, cara. No meu caso, eu já tinha o Brick Game, mas assim, eu jogava, mas não levava tão a sério. Era só brincadeira, o brinquedo que todo mundo tinha na época. Agora, realmente, assim, que me lembra, que me marca muito, o primeiro jogo que eu vi, que eu parei e falei, caralho, que é isso? Foi o Street Fighter do Super Nintendo, que um primo meu riquinho tinha, e eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus, que é isso? Que absurdo é esse? Que maravilha é essa? Esse foi o primeiro jogo que eu vi na minha vida e joguei, assim, realmente no console. Do Brick Game, e que ele não levava a sério, eu levava muito a sério. Eu era viciado em Tetris, assim, de uma maneira absurda. E com certeza é o jogo que eu lembro, assim, de jogar e realmente entender que aquilo era um jogo e querer jogar uma vez, uma outra vez. No meu caso, Vini, eu vou pela sua linha também. A primeira vez que eu tive contato com o jogo foram aqueles minigames com trilhões de jogos de a tela praticamente monocromática e Tetris. Mas pensando em um console mesmo, o primeiro console que eu tive contato foi um Atari, um primo meu tinha um Atari, e o primeiro jogo que eu joguei, a exemplo do Anderson, foi o River Raid também. Ele tinha River Raid e tinha o Pitfall, quando ele ligou o console pela primeira vez que eu joguei foi com o River Raid, eu lembro até hoje. É, cara, eu lembro, e até hoje, assim, eu acho que os meus estilos de jogos favoritos é esse estilo de shooter, esse estilo vertical de navinha, sabe? Tanto esse quanto aquele scroll lateral que tinha no R-Type. Cara, eu não posso ver jogo de navinha no celular que eu saio baixando pra jogar, tamanha nóia que é, cara. Tudo culpa do River Raid. Cara, eu gosto bastante também, os Sonic Wings, Gigo Wing, por aí vai, todos dessa família. Razor Jack, Razor Gun. 1940 e tantos, né? XX. 45 Striker. Isso. Eu gosto jogo maravilhoso, cara. Ah, o meu também é na linha do que o Vinícius falou, cara. É Brick Game, que é o primeiro contato que eu acho que a maioria do pessoal teve, né, cara? Com uma ideia de, isso aqui é um jogo eletrônico, sabe? Verdade. E é engraçado, né, porque essa geração que tá começando a jogar agora nunca vai saber o que é um Brick Game, né? Difícil, né? Eles nunca vão saber também o que é um Aquaplay, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho nunca que... Vi. Será que você consegue comprar um Brick Game hoje em dia? Consegue. Tranquilamente. 25 de março ali, ó, tranquilinho de achar. Ah, é? Até em sites chineses eles vendem, né, minigames assim, Brick Games de emulação. Eles fazem em cima daquela plaquinha do Raspberry Pi, né, Raspberry Pi. E ele, só que assim, ele não fica limitado aos jogos de Tetris e tudo mais. Ele tem várias opções, mas se você quiser jogar, ainda acha. Mas não são as várias opções que tinha antigamente, né, que era o Tetris já no nível 5, era o Tetris já no nível 12, era o carrinho mais rápido. Vocês lembram daquele Tetris vertical, Tetris horizontal? Vocês lembram na época que a gente tava curtindo Brick Game, que tinha uma galerinha que tinha uns minigame portátil, que era tipo... Mario vs Donkey Kong. Era só um jogo no aparelho, assim, tá ligado? Alguém lembra? Sim, lembro. Tinha Streets of Rage dessa forma também. Isso. Eu não lembro. Putz. Eu lembro. Você falou no aparelhinho portátil, eu lembrei do Tamagotchi. É um jogo, né? É, não deixa de ser um jogo. Da lei educativa. O bichinho virtual. E eu fiquei muito triste quando o meu bichinho virtual morreu pela primeira vez. Eu fiquei, tipo, acabado. Eu falei, não é possível que eu deixei ele morrer, velho. Que inútil que eu sou. Na segunda, você tá se fudendo já. Na segunda, você, tá bom, foda-se. Ele volta. Aí depois que eu ressuscitei o bicho e ele morreu de novo, eu falei assim, não tem a mesma coisa. Mas a primeira vez que ele morre, é triste, velho. Eu não sei se vocês tiveram ou usaram. Já usei, a gente teve na mesma época, eu acho, cara. Eu acho que a gente teve na mesma época. Eu, você, o Felipe, um outro amigo nosso. A gente teve tudo na mesma época. Pega onda, né? É verdade, a gente pegou mesmo. É, então, cara, e eu lembro dessa época aí que as menininhas ficavam assim também. Ai, olha que bonitinho, meu bichinho tá comendo. Aí a gente, caramba, a gente vai pôr ele pra Meu primeiro Tamagotchi foi o André. Você cuidou bem. Você dava comida pra ele. Ele viveu uns 20 e tantos anos, velho. Evoluiu bastante ele. Ele só tá com pequenos problemas de saúde hoje em dia, mas nada. Não, mas eu fiz o upgrade e agora tá tudo bem. Do jeito que você é, Vini, o seu Tamagotchi morreu a primeira vez que sentiu fome. Você olhou pra ele, vai trabalhar, o gado. Morreu. E morreu. Eu era criança, eu era inocente, eu era uma pessoa boa. Agora eu sou uma pessoa ótima, mas eu era uma pessoa boa, né? Você é uma pessoa prática. É, mas eu fiquei muito triste mesmo, pobre Tamagotchi. Tanto que o Tamagotchi voltou, né, com o jogo do Paul, que todo mundo baixava no celular, aquela bosta inacreditável. Não deu uma. Tamagotchi melhor. Cara, esse Paul, ele foi. Com certeza. Esse Paul fazia um barulho estranho, cara, me irritava. Não era de Deus aquilo. Não era normal, não era algo bom. Porque aquilo tinha formato de cocô, já não podia ser bom. E qual foi o primeiro jogo que vocês zeraram? Que vocês lembram de ter jogado do início ao fim, finalizaram, falaram assim, caramba, consegui terminar o jogo. No meu caso foi o Alex Kidd. Alex Kidd, o jogo que vinha na memória do meu primeiro console, que foi o Master System. Difícil pra caramba, eu pelo menos achava na época, e consegui zerar, foi o primeiro que eu consegui zerar, começo ao fim. No meu caso, o primeiro jogo que eu zerei foi o Tartarugas Ninja 3, clonado no Dynavision, cara. Caralho, velho, nossa, esse jogo era foda. Esse jogo era foda. Eu só joguei no Flipper. É, no Dynavision eu nunca cheguei a zerar nenhum jogo, cara. O primeiro jogo que eu zerei, que eu entendo como peguei, sentei, fiz do começo ao fim, zerando, tá certo que eu peguei um detonado pra fazer, né, cara? Porque é um jogo bem complicado, que é o Silent Hill, cara. Nossa! Ah, primeiro? Ah, o primeiro, Silent Hill 1, do Play 1, cara. Já foi pro top dos puzzles, pô, é embaçado. É, então. Mas foi acho que o primeiro que eu zerei, assim, cara. Cara, assim, como eu tive Atari, então, assim, Atari os jogos não tem fim, né? Eu só fui zerar um jogo quando eu tive o Master System 3, só que eu fui daquelas pessoas azaradas, que assim, meu primo tinha, aí alguns outros amigos tinham, ou era Alex Kidd, ou era um port do Sonic do Mega Drive. Eu fui o único ser humano que teve um jogo de futebol na memória do Master System, cara. Então assim, eu jogava esse jogo direto, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei, que era um jogo da Copa de 90, e cara, eu achava difícil pra caramba, cara. Aí um dia eu aprendi a jogar, você pegou o esqueminha, terminei o jogo. Acho que foi a primeira vez, assim, que a primeira lembrança que eu tenho de chegar no final, ver lá o Congratulations, Game Over, todas essas coisas. Então. Eu não sou uma pessoa que costuma zerar jogos. Na verdade, eu zerei poucos jogos na vida. Eu não consigo contar nos dedos. Mas eu lembro de, assim, zerar realmente, de pegar pra jogar do início ao fim. E não foi jogando o tempo todo sozinho, porque eu não tinha um console. Foi remotamente. Foi o Super Mario World do Super NES. Não sei se o Everton chegou a jogar pra zerar comigo, mas eu já cheguei a zerar. Cara, não lembro, velho. Não, eu lembro que você jogava muito com o vizinho nosso, né? E eu lembro que você gostava, é porque eu nunca gostei muito do Super Mario World, então tipo, você gostava de ficar jogando com ele lá, e eu não gostava muito. É, então, é bem por isso, mas eu lembro muito bem de ter zerado o Super Mario World, assim, ter falado, caralho, do início ao fim, e foi bem foda. Eu não sei vocês, mas nessa nossa época de criança pequena, esse negócio do Game Over dava uma mexida esquisita na cabeça, né, porque você tava jogando um jogo, e você perdia, aparecia Game Over. Aí se você zerava o jogo, aparecia Game Over. Alguém que já teve aquela sensação de, pô, mas por que Game Over sendo que eu terminei o jogo? Será que eu perdi de novo? É, entendeu? Pô, eu perdi, mas eu venci o vilão final, por que que tá dando Game Over? Querendo enganar a gente, né? O jogo nunca acaba, né? Essa é a mensagem. Você colocar a ficha de novo. Jogos que a gente lembrou dos jogos que a gente zerou, mas qual que foi o mais difícil que você já jogou, que você terminou ou que você não terminou mesmo? Você largou a mão e falou assim, ah, esse jogo é muito difícil, quero mais saber dele. Olha, eu não sei vocês, mas no meu caso, o mais difícil que eu joguei até hoje, foi o Contra Hard Copies do Mega Drive, que aquele jogo é insano. Eu não sei como é que eu consegui zerar aquilo, cara, mas eu consegui zerar. Puta que jogo difícil do caralho, velho. É um jogo, cara, que eu zerei e nunca mais quis tocar nele. Cara, eu vou te falar, Contra, eu sou muito fã da série, mas tem um jogo que é mais difícil que ele, Valdo, que é o Super Contra 3 Alien Wars do Super Nintendo, cara. Aquele jogo é absurdo, cara. É muito mais difícil que o Contra Hard Copies. Não é mais o jogo mais difícil que eu já joguei, cara. O jogo mais difícil que eu já joguei é que é aquele Super Meat Boy. Ah, meu Deus, eu tenho raiva jogando aquilo, cara. Eu não consegui terminar aquele jogo. Teve uma, eu falei, não, cansei. Joguei o controle de lado, falei, não quero mais saber disso aqui, não. O jogo tá parado lá ainda. Não sei se algum dia eu vou tentar terminar esse jogo. É, no meu caso, o jogo mais difícil que eu já joguei foi o Battletoads. Puta como era difícil o Battletoads, velho. Consegui terminar, mas absurdo. É de você deixar o videogame ligado e fazer outra coisa, assistir TV, ir na rua e jogar uma bola e tal e voltar, porque pra você não entrar num nível de estresse que você começa a chorar na frente do console. Então você sai, vai espairecer um pouco, depois você volta pra tentar de novo. Mas era difícil, cara, pra cacete, velho. Eu imagino agora, o foda é o Battletoads e o Battletoads e Double Dragon também, cara, que jogo absurdo, cara. É, Double Dragon é difícil também. É, só que eu acho que você tá falando do Battletoads 2 porque tem aquela maldita fase da moto, cara. É, o da moto. Da que pariu, eu odeio essa fase. Adoro bater todo, mas eu odeio essa fase de tanto ódio que eu já tive, cara. Pegou raiva. Nossa, cara, é porque assim, pra você ter uma ideia, com quase 30 anos nas costas eu não terminei esse jogo ainda, só por causa dessa fase. O Ivaldo tava falando, o Anderson também falava do Contra, eu falei que nunca zerei um jogo no Dynavision. Um que eu tentei zerar foi o Contra, mas eu passei da primeira fase, o máximo, sabe? É o primeiro Contra, velho. É muito difícil aquela porra, velho. É difícil pra caralho, velho. E quando passava na primeira fase era uma comemoração, né? Falei, aê, é muito difícil. Na verdade, todo aquele jogo de Dynavision era bizarramente difícil. Isso não... Sim, velho. Existe um até hoje, que eu acho que é o jogo mais difícil que já existiu no Dynavision, que eu acho que não existe nem como zerar, é impossível. Eu tava vendo na internet vídeo desse jogo, pô, a galera não consegue zerar. Que é uma missão impossível do Dynavision, cara. Porque aquele jogo. Eu joguei bastante, mas aquela porra é feita pra você não zerar. Você falou agora, Ivaldo, pode escrever. Acho que esse jogo era o mais difícil, cara. Ele é Mano, impossível, era, era uma missão impossível, realmente. Exatamente. Velho. Faz jus ao nome. Então, aí que eu pergunto, cara. O jogo, assim, a gente tá falando, o jogo é difícil porque a jogabilidade atrapalha ele? Ou porque o game design, o level design dele realmente é feito pra testar o jogador? Por exemplo, no caso do Contra, ele é basicamente isso. Com o tempo, você vai treinando, você vai tendo habilidade, você consegue passar. Uma hora você termina. Agora, tem jogos que são difíceis porque a jogabilidade é horrorosa. É muito mal feito, cara. Ah, sim. Eu falei do Super Meat Boy, que assim, a jogabilidade dele é ótima. Só um jogo difícil pra cacete, entendeu? É, você pode ir pras duas vertentes também. Mas a intenção é você pensar num jogo que te marcou como um jogo difícil, né? Esse Missão Impossível era tão foda que se você tava andando na rua e tivesse um inimigo, por exemplo, se você jogasse uma granada, se é que tinha isso no jogo, sei lá, e se ela explodisse por um acaso, tocasse na pontinha do pé do pedestre, já passava um helicóptero e aparecia game over. Nossa, isso é verdade, velho. Esse jogo era muito chato, você não podia fazer nada que você perdia. Você era espião, tinha que fazer as coisas na surdina, é, né? É verdade. Matar um civil, aí você já quebrou todo o protocolo da agência. Mas eu vou dizer que a maioria dos jogos são difíceis pra mim, porque eu não tenho muita paciência pra jogar, então eu não zerei poucos jogos na vida, então a maioria é difícil. Um jogo que eu lembrei aqui, enquanto vocês estavam comentando, esse eu não cheguei a zerar, e inclusive uma frustração pra mim, é o Strider. O Strider eu acho que do... Não lembro se foi a versão do Super NES ou do Mega Drive. Eu acho que é do Mega Drive que eu joguei mais. Meu primo tinha um Mega Drive e eu jogava na casa dele. Era difícil pra caramba o Strider, velho. Era divertido demais, a jogabilidade era boa, mas sem chance, muito difícil. É verdade, bem divertido. Um dos jogos que eu tentava jogar, mas também não ia muito longe e falava, deixa pra lá, né? É legal, o jogo é legal, mas não dá pra zerar. Agora, a gente falou do primeiro jogo que a gente jogou na vida, o primeiro que zerou, o jogo mais difícil. E qual foi o jogo que vocês lembram que vocês mais jogaram na vida? Não vale copinha no celular. Olha, não, cara, eu vou falar. E não é exatamente um jogo, é um gênero, é futebol, cara. Jogo de futebol, cara. É o jogo que eu mais joguei na minha vida, cara. Disparado, velho. E provavelmente, Everton, a franquia do In Eleven, né? Porque todo mundo meio que começou no In Eleven, agora que é migrando pro FIFA. In Eleven e FIFA, cara, puta, joguei demais. Cara, eu coloco aí mais dois que eu joguei, um que eu jogava no Saturno e outro que eu jogava no arcade. O do Saturno era o World Wide Soccer, que saiu em 97, e um outro, eu jogava o Virtua Striker no arcade, cara, no arcade. E depois, quando saiu o Virtua Striker 2 no Dreamcast, eu jogava muito também. O Virtua Striker era muito bom. Tinha até no Bom Retiro, perto da ali na Rua Prates. Era na Rua Prates? Isso. Tinha uma máquina gigantona, dava até pra você sentar nela, né? De um banco. É, lá, cara, era cara, muito bom. Eu gastei muito dinheiro nesses fliperama do Bom Retiro, cara. Nossa. A gente jogou muito o Internet, ó, né? Superstar Soccer, velho. Também. E Super Nintendo. Caralho. Nossa, era bom demais. Porque veio daí, né? Foi o International, aí quando foi pra outra geração virou o Winning Eleven, e aí depois virou o Pro Evolution Soccer. E tinha o Brasileirão algum ano que eu não lembro. Algum Brasileirão... Era hack, né? Era hack. Era 95. Você acha que Bomba Patch original, não. Os caras fizeram desde aquela época. Os caras faziam hack Super NES. O jogo, como é que era? Era Campeonato Brasileiro 96. Cara, isso mesmo. Os caras tinham o trabalho de mudar o uniforme, mudar nome de jogador. Eles que vêm reclamar de pirataria. Os caras eram tudo hacker de computador. Cara. Olha isso. Eu também, eu vou bem pra verdade do Everton. Eu joguei muito o In Eleven e o Superstar Soccer. Mas eu coloco também Tony Hawk, principalmente o 2, eu joguei em... Nossa, puta que pariu. Muito mesmo. E o 2 tem um adicional, né? A trilha sonora. Cara, que jogo gostoso de jogar, cara. Pra caralho. Jogabilidade fluida. As pistas são maneiras. O primeiro é bom, mas tem uma outra pista que eu não gosto. No 2, gosto de todas as pistas. A trilha sonora é fantástica, mas o que eu mais joguei foi o 4, cara. Porque o 4 você tinha milhões de coisas pra fazer, cara. O 4 eles pegaram o jogo assim, final de vida útil do PlayStation, ele já sabia a capacidade do console, cara, o 4 virou um negócio gigante, assim. Eu acho que eu coloco o Winning Eleven e Tony Hawk's 4 como os jogos que eu mais joguei, cara. O pessoal jogou muito aquele Underground também, né? Eu joguei muito também o Underground. É verdade. Mas aí já... O pessoal curtia bastante. E, Valdo, você não é jogo de futebol, tenho certeza. Acho que não, né? Eu vou no que o Jonathan comentou no nosso outro cast passado. Cara, Pokémon eu joguei pra caralho, cara. Eu joguei todas as versões portáteis possíveis e existentes na face da Terra. Sem contar que eu joguei Snap, Stadium, Ranger, Conquest, Pinball, Card, XD, Dash, Mystery Dungeon, jogos de Android, jogos falsetas de Pokémon. Pokémon é a maior franquia que eu já joguei em toda a minha vida, cara. O melhor jogo de Pokémon da história é aquele que o Pokémon faz cocôzinho lá. Esse é top, hein? Você lembra, Ivaldo? Esse é o Tamagotchi que a gente tava falando até agora. Cara, esse é muito bom, velho. Esse é muito bom. Esse é bom. Cara, é bom. Pokémon eu joguei todos até o Platinum, cara. Depois eu meio que parei, assim. Mas o Red original até o Platinum eu joguei todos. Joguei pra caramba também. É, Pokémon eu joguei pra caramba também. Vixe, por causa do Game Boy. Foi um que eu marquei aqui também que eu joguei bastante, mas não joguei tanto porque eu nunca tive o portátil, né? Mas joguei muito de amigos que tinham. Até a versão pirata de Pokémon eu já zerei. Uma vez eu comprei uma cobra azul mal desenhada na capa, tava lá aquela Pokémon mexerica. Falei, não, estourei. Chegou lá no jogo, tinha nada a ver, só que o jogo tava em inglês, né? Dava pra entender melhor do japonês, eu zerei. Os emuladores, quando eles se popularizaram, pô, o pessoal jogou Pokémon pra caramba. Porra, e quem não jogou agora com a geração smartphone, né? É, baixou o emulador de GBA pra jogar Pokémon, porra, pra caralho. O Pokémon GO, né? Pokémon GO, pelo amor de Deus. Não. Pokémon GO é uma bosta parada aos Pokémons. Os chineses, nossa, eles fazem jogos de Android de Pokémon que são desses. Cara, eu andei muito nesse Bom Retiro, eu ficar atrás de Pokémon. Só capturou o Ratatá. Só tinha Ratatá aqui. Ô, Ivaldo, eu era líder do ginásio. Tinha um ginásio ali onde é o Sans Clube. Você nunca lutou contra o ginásio? Eu era líder do ginásio, cara. É, cara. Ninguém nunca chegou pra você falar encontrar, destruir e matar. Isso tá correndo perigo, né? Mas tudo bem. Não, com certeza não aconteceu, porque se tivesse acontecido, ele ia. O nosso amigo Anderson ia amargar a primeira derrota da vida dele. Porque é impossível ganhar, né, dessa estratégia. Não, não dá, não dá pra ganhar desse amigo, não dá. Não dá. O jogo, no meu caso, o jogo que eu mais joguei. É, apesar do Master System, que foi o console que eu tive por mais tempo, e o jogo na memória foi o Alex Kidd, mas eu não fiquei jogando tanto tempo repetidamente esse jogo. Eu acredito que foi o Resident Evil 4. O Resident Evil 4 eu joguei, eu fiz tudo que vocês puderem imaginar que dá pra se fazer no Resident Evil 4, tirar os maiores ranks, terminar em todas as dificuldades, terminar todos os módulos, habilitar tudo. Eu adorava Resident Evil 4, então eu acho que é o jogo que eu mais acumulei horas aí jogando. Jogaço, né, aliás. Com certeza, né? Mas existem jogos que não são muito bons. Acho que o Anderson até comentou alguma coisa em relação a isso no cast anterior, que mesmo assim a gente gosta, né? Que o jogo é ruim, mas a gente gosta. A gente vai lá, joga e tá nem aí, sabe? Consegue ver os defeitos, principalmente na passagem de tempo, né? Tem jogo que a gente jogou e depois vai tentar jogar de novo, ver que o jogo não é muito bom, mas mesmo assim joga, né? Fala assim, pô, mas me diverte de alguma maneira, né? Vocês têm algum jogo assim? Eu tenho, cara. E eu acho que é mega desconhecido esse jogo, um jogo de PlayStation 1 chamado Agent Armstrong. Ele é uma mistura de Contra com Metal Slug e 3D, cara. E é você usa assim, o Neil Armstrong como personagem principal. É, você joga com ele, né? Só que assim, cara, o jogo, ele tem muita piada de cunho adulto e muita violência explícita, cara. Só que é um jogo, assim, muito feito nas coxas, entendeu? O boneco tem um 3D todo errado, ele fica travando em cenário. Às vezes você acerta tiro no personagem e o cara não leva dano, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu adorava esse jogo, cara. Eu diverti horrores com esse jogo. Não sei se conseguiria jogar hoje, mas eu adorava quando eu jogava. Alguém tem algum jogo? Se não tiver, pode falar. Não tem, né? Também vale a resposta não. Ah, da época do Dreamcast tem um que... Falei errado de novo, cara. É, tem um que é bizarro, mas eu gosto até hoje, pra ser sincero, que é o Godzilla Generation. E você foi fã do Godzilla, né? Mas o jogo do Dreamcast, ele era muito ruim, porque você pega o Godzilla e você só consegue andar pra frente. Só um detalhe, não deixa as pessoas pôr pressão em você, não. Você fala do seu jeito, viu? Fala do jeito que você quiser. Olha, você falando isso? pode demorar, mas a vida ensina a pessoa humildade, né? É legal ver isso. Quem é você? Cadê o Vinícius? Aprende no amor ou aprende na dor, né? Não? Então, esse Godzilla Generation, ele é muito ruim esse jogo, mas, puta, tem o peso nostálgico do personagem pra mim. Tanto que eu joguei, zerei, sabendo que o jogo era ruim, e recentemente com meu PlayStation 4, eu fui e comprei a porra do jogo do Godzilla pro PlayStation 4, que também é muito ruim e é o mesmo gênero, e eu tô jogando. Ivaldo, você comprou um Godzilla pra PlayStation 4? Comprei e compraria de novo, se fosse o caso. Esse é baseado no filme, não é? Não, esse é também baseado nos personagens da série, em geral, na franquia mesmo. Ah, entendi. Achei que tinha a ver com o filme lá de 2014 ou 15. Não. Tem o personagem, mas não tem especificamente a ver com esse filme. É com a história geral do monstro. Ah, mesmo. Ó, eu vou ser curto e grosso. Pra mim, não veria um jogo assim. Acho que provavelmente jogos que eram ruins, eu descartava, né? Mas eu já não jogava, eu não consigo nem jogar com muito tempo jogos bons, imagine jogos ruins. Então eu não sei se tem algum jogo ruim que eu realmente forçava e continuava jogando. Cara, no meu caso, tem um Dragon Ball, um jogo de luta do Dragon Ball do PlayStation 1. Não é o Final Bolt, que é um 3D. É que me fugiu o nome dele agora. É um jogo de luta. Um jogo de luta. Não é aquele que você jogava com os personagens pequenininhos e ia batendo até encher uma barra. Não é esse. Não, esse eu gostava. Não, era um jogo de luta normal, de combate. E que eu lembro que ele até tinha um código que você digitava na tela principal e habilitava outros personagens. Mas era muito tosco, velho. Era muito tosco. E mesmo assim, eu não conseguia parar de jogar aquela tranqueira. Eu acho que eu sei qual é. Não é o Battle Z, não é o Dragon Ball Z, o Battle 22, que você fazia o código lá, ele liberava os personagens, aí virava o Battle 27, um negócio assim. Deve ser esse mesmo. É um jogo, deixa eu colocar. Ah, é esse mesmo. Acabei de colocar as fotos aqui. É, coloquem as fotos aí que vocês já vão ver do que eu tô falando. Olha a animação dos personagens, o recorte deles em relação ao cenário. Velho, esse jogo aí, esse jogo era será ou era uma montagem? É oficial. Tosqueira, mas eu não conseguia parar. Eu lembro desse jogo. Não conseguia parar de jogar essa tosqueira. Os controles eram ruins. O especial você ficava se matando nos comandos lá pra poder conseguir disparar. Mas, mesmo assim, a gente tem um carinho por ele. Era Dragon Ball, né? Era difícil Dragon Ball. De alguma coisa que fosse Dragon Ball. Exato, já dizia a abertura lá do SBT. É Dragon Ball, é Dragon Ball, é Dragon Ball. Ia. Você tem, Everton, algum jogo? Cara, na minha cabeça só veio um, que eu acho que só o Ivaldo conhece, que é um de PC chamado Shade, Wrath of Angels. É o nome do jogo. Esse jogo, Ivaldo, ele é muito tosco, velho. Eu joguei ele de novo, ele é muito tosco. Mas mesmo assim eu me divirto muito jogando ele, cara. Porque pelo fato de ser no PC, né, a jogabilidade dele até que é interessante, sabe? Sim. O cara pega a arma, atira e tal, então o controle no mouse é mais fácil. Aí ele também tem uma espada, então tipo, o botão direito ele defende, o botão esquerdo ele ataca e tal. Ele tem uma jogabilidade interessante, só que o jogo, eu fui jogar de novo, a história é tosquíssima, o gráfico também não ajuda muito, os personagens são meio iguais, sabe? Os vilões, cada um tem um padrão, sabe? Então é o único jogo que eu pensei assim. Nossa, me lembrou uma coisa muito nostálgica. Na época que eu te passei esse jogo, era uma época que eu era banca de jornal e todo jogo que saía na banca de jornal pra PC eu comprava achando que ia funcionar no meu PC. Sim, aí não funcionava, você entregava pra alguém que tinha um PC que funcionava o jogo. Exatamente. Cara, que esse jogo... Que jogo que era, Everton? Era FPS? Era terceira pessoa, cara. Aí era a história da... É muito tosca, cara. É um cara que ele vai, aleatoriamente, vai numa cidade, ele acha uma carta do irmão dele falando que o irmão dele liberou alguma coisa, sabe? Tipo, escutou a voz de um anjo. Uma história assim, sabe? Aí esse cara, ele vai atrás do irmão dele e ele começa a ir vai pra uma cidade abandonada, e vai pra pro Egito, entra numas catacumbas, tá ligado? É muito aleatório as missões. E ele tem magia, tá ligado? O cara pega magia, ele tem uma espada, ele usa arma e mata esqueleto. É um jogo tosquíssimo, cara. Realmente, a história é tosquíssima. O cara é muito bizarro também, o personagem principal. O personagem principal não tem uma armadura, não tem uma roupa estilosa. Ele usa uma camisa e calça jeans, tá ligado? Com uma espada. É tosquíssimo. Mas esse jogo me... tanto que eu jogava esse jogo e eu deixava tocando música enquanto eu tava jogando o jogo, né? Tem música que eu escuto hoje que automaticamente me veio o jogo na cabeça, cara. Eu não consigo desvincular a música do jogo, velho. Pra mim é a trilha sonora do jogo, sabe? Ficou associado. É, cara. Agora falando, a gente falou de jogos ruins, jogos que a gente sabe que são tossos, mas mesmo assim a gente jogava. De certa forma gostava, né? Porque a gente tava jogando, tava continuando ali sofrendo, mas tava bom. Mas com certeza teve algum jogo que você realmente achou ruim, muito ruim, que não dá pra jogar essa bosta. Todo mundo que fala, você fala, esse jogo é uma bosta, nunca joga na sua vida. Qual foi o pior jogo que vocês jogaram na vida? Vocês têm esse jogo? Ah, eu tenho um que é pesado esse jogo. Um belo dia jogando PlayStation 1 na casa de um amigo meu, ele botou a porra de um jogo de robô que era muito foda. Eram robôs animais e viravam mechas. Nessa época eu já conhecia um pouco de Gundam e o caralho, eu tava com o meu Dreamcast. Enfim, eu caçando jogos, né, como eu sempre tentei encontrar um jogo perfeito. Olhei pra um cara e falei, meu, eu tenho um Dream Quest. O cara já riu da minha cara, né? Falei, então, eu queria um jogo de robô. Aí ele olhou pra mim e falou, cara, eu vou te dar um jogo de robô. O jogo é incrível, o robô gigante vai atacando, lutando contra os robôs gigantes, tiro pra todo lado. Beleza, cheguei em casa com o jogo. Daí eu entro lá, coloco o CD e aparece na tela, Slave Zero. Eu falei, esse jogo deve ser top. Meu Deus. Eu só tenho uma coisa pra falar. Eu não conheço, velho. O jogo só não tem trilha sonora alguma. Não você tem, escuta, velho. Você não escuta som nenhum. Não tem missão, não tem objetivo, não tem upgrade, não tem inimigo, chefão, caralho, a quatro que seja. Não tem trilha sonora no jogo. O jogo é uma merda inacreditável. Esse foi o jogo que eu acabei comentando. Jonathan, escute o nosso podcast sobre Dreamcast. Eu ouvi, mas eu não lembro desse Slave. É que faz tempo, né? Foi um dos primeiros, né? Mas eu falei do Slave Zero. Que realmente é uma merda, né? Cara, o que eu pensei também foi citado nesse daí, o bom e o ruim do Dreamcast, né? Que é o, cara, Seventy Cross é um jogo inacreditável, cara. Seventy Cross não existe, cara, é muito tosco, velho. E eu peguei, naquela época, quando a gente fez um podcast, cara, eu peguei pra jogar. É muito tosco, velho, muito tosco. Cara, eu tenho uma lista, assim, eu não sei definir o pior. Eu tenho muitos jogos empatados em primeiro, cara. Dá pra citar aquele Star Wars de luta, o Masters of Terra's Casa no PlayStation 1. Cara, que jogo horroroso. Dá pra citar o Street Fighter The Movie. Cara, é muito ruim aquele jogo, cara. Mas o Street Fighter The Movie ainda tem a salvação, assim, que ele é tosco, mas é engraçado. Agora, esse do Star Wars é nojento, cara. É ridiculamente zoado, cara. O boneco vai dar chute, não tem movimento na perna, sabe? O joelho não dobra, dá chute reto, a perna vai e volta reta. Nossa, cara. Mas esse é o estilo de luta de Jedi, se eu sabia. Cara, é muito tosco, cara. Assim, se você puder, não jogue, tá? Eu já sofri o suficiente por você, então evite esse jogo a todo custo. Cara, eu ia citar também o Street Fighter The Movie, ele é muito ruim. É, não consegui jogar, mas eu acho que pior que esse, é que me ajudem a lembrar o do nome, que eu acho que, como foi uma experiência tão traumática, o meu cérebro até deletou essa passagem da minha vida, que era um genericão, que o pessoal lançou um jogo de luta genericão, que o pessoal lançou pra aproveitar o hype do Mortal Kombat, mesmo estilo, com personagens feitos com captura de movimento e tal, só que era muito tosco, tinha em alguns arcades, depois saiu, acho que os consoles de mídia CD. Putz, vocês não lembram desse jogo, velho? Tem um maluco meio karateca e um outro meio gordinho. Tinha um escocês que soltava fogo pelas bolas? Eu acho que sim, eu não tô... Boa, cara, pergunta, não, velho. Eu acho que não é o Pit Fighter, porque o Pit Fighter veio antes, né? O Mortal é inspirado no Pit Fighter. Será que é o Pit Fighter e como eu tive acesso depois acabei vendo o arcade dele depois, eu achei que ele saiu depois, só que ele é antes? Porque o Pit Fighter foi inspiração pro Mortal Kombat, entendeu? Quer ver? Mas deixa eu me certificar aqui, pra te mandar um... É porque eu lembro que foi bem na onda do Mortal Kombat, é o Killer Instinct, mas o Killer Instinct é bom. O Pit Fighter, ele só tem, acho que, três personagens, não é? Isso. Não, acho que não é o Pit Fighter. É bem parecido, é tosco, estilo Pit Fighter, mas ele tem mais personagens e tal. Peraí que eu acho. Cara, me ajuda aí, produção. Era aí que nós achamos, quer ver? Que jogo ruim, cara, eu conheço o Alex. Assim, pra gente finalizar essa sequência de piores e de coisas que a gente não gosta de lembrar, tem alguma sequência, algum jogo de sequência, não precisa ser necessariamente o 2, pode ser o 3, 4, o 15, que vocês não gostaram? Uma franquia que vocês gostam, né? Porra, tem decepção recente, hein, na época do Xbox 360 ainda. Saiu o Castlevania Lord of Shadows, primeiro jogo, pô, gostei pra caramba, joguei, me impressionei muito pela história que o jogo apresentou, que é a história do vilão, da origem do vilão. Ok, agora no Lord of Shadows 2, cara, eu não aguentei jogar mais do que 20 minutos daquela merda. Isso é muito ruim, cara. Mas eu acho que no caso com Castlevania é o Castlevania 64. Meu Deus, cara, o que é aquilo? Porque assim, eu vim do Symphony of the Night do Saturn e depois do PlayStation. Aí eu vi, nossa, Castlevania 64, vai ser foda, estilo Zelda, que não sei o que, mano. Foi aquilo, cara. Meu Deus, que. Ah, mas você fala do que o cara é lobisomem ou do outro? Não, o Castlevania 64, pô. É que tem dois do 64. Não, é só, se eu não me engano, é um só, viu? Tem dois, eu joguei dois. Eu joguei só aquele primeiro. Era que eu já te falo o nome do outro. O nome do jogo é esse, Castlevania 64. O outro é. Puta, não sei se é Legend. O outro é Castlevania Legacy of the Darkness, que é o do cara que vira lobisomem. Nossa, teve outro, meu Deus. Eu joguei os dois. E os dois são bem ruins. Não, eu joguei só o primeiro mesmo. Cara, ele é muito tosco. É, um que me decepcionou bastante foi o Mortal Kombat 4. Porque eu sempre curti o Mortal Kombat e aquele estilo, né, de jogabilidade. Quando passou pro Mortal Kombat 4, a forma que eles colocaram a câmera, aqueles personagens 3D, a jogabilidade ficou estranha demais, não ficou da hora. Puta, me decepcionou muito. E eu sempre fui muito fã de Mortal Kombat. E o 3 é top, né? É um puta jogo. E aí quando passou pro 4, água no chope. Pior que dá pra ser até além, né? O Mortal Kombat só veio melhorar do 9 pra frente, né? Até lá só tava vindo jogo ruim praticamente. É, cara. Nossa, Mortal Kombat Apocalipse, Decepticon, Shaolin Monk. Nossa, só tranqueira. Só tranqueira. Shaolin Monk saiu da sal, que era gostoso de jogar de dois. Tá zoado. Verdade. Um amigo, fora isso. É, só. Mas, nossa, aí saiu aquelas bizarrices de Mortal Kombat Kart. Ai, caralho. Só de lembrar isso, eu já passei desgosto. O que eu pensei foi o Tony Hawk Underground 2, cara. Porque o 1 eu acho bem legal, o Underground. É, ele já é exagerado em cima dos Tony Hawks que tinham no Play 1, né, cara? E o Underground já tem um exagero. Mas o 2, os caras piraram de uma maneira, velho. Aí exageraram muito, velho. Aí ficou muito tosco, velho. Os especiais, tudo. É um jogo que me decepcionou pra caramba, na verdade. E que a gente tá falando de franquia enterrada, né? Enterrada não, o Mortal Kombat conseguiu ter uma sobrevida depois, né? Mas demorou um tempo pra se reerguer. Tony Hawk também é uma franquia que foi muito bem na geração PlayStation 1, né? Até o Tony Hawk 4. Aí foi pro Underground, aí já o Underground 2 realmente não é muito bom, mas a sequência já vai ladeira abaixo, aí depois, puta que pariu, a franquia foi pro espaço. Eu não sei bem como lembrado. Tá hoje, mas já... Bem lembrado, só amargando o fracasso depois, né? O remake do primeiro foi muito ruim, esse que saiu recentemente, mas vou te falar, os de DS são bons, viu, cara? O Skate Wonderland e o Downhill, esses dois são bem legais, cara. Agora os outros, não vale nem a ligada do console. É, principalmente os da nova geração, né? Quem esperava um pouco mais. Bem, não deu certo, né? Mas chega de falar de jogo ruim, né? A gente tava falando de jogo ruim, tava ficando até triste agora. Vamos melhorar isso. Vocês têm algum jogo que vocês gostaram muito e vocês acharam que era uma coisa absurda, que todo mundo jogava ou tinha que jogar e o jogo é meio underground, ninguém conhece muito. É o famoso jogo subestimado, né? Tem algum jogo subestimado que você acha que as pessoas tinham que conhecer, mas realmente vale a pena jogar? Ah, eu tenho um aqui de RPG do PlayStation 2. Que é da franquia Grandia 2, pra mim um dos ótimos RPGs que eu joguei, e é o Grandia Extreme, que vocês conhecem pela zoeira, que é o maluco com a cueca na cabeça, né? Não sei se vocês lembram, mas esse Grandia Extreme eu gosto dele porque ele manteve a mesma ideia de gráfico, a mesma ideia de sistema de combo, de sistema de magia, de sistema de especial, de atacar e quebrar o golpe do inimigo, do Grandia 2. Então é como se fosse uma sequência futura do mesmo título, do Grandia 2. E eu gostei muito da gama de personagens que o jogo apresenta, da história, eu achei legal. E por trazer essa coisa nostálgica pra mim, do Grandia 2, né? Esse Extreme é um jogo subestimado, o pessoal não gosta muito dele. Mas, cara, eu joguei e, puta, me diverti bastante com esse jogo. Cheguei a gostar bastante dele. Um jogo que eu penso, assim, que não tem... Eu acho, eu não vejo a visibilidade que eu acho que ele deveria ter, sabe? Que eu acho que é um jogo muito bom, que é o Sleeping Dogs, cara. Eu acho esse jogo muito bom. A história é muito boa, a jogabilidade é muito boa. E eu acho que ele mereceria ter uma visibilidade maior, sabe? Ter um 2, ter o Sleeping Dogs 2, tá ligado? Ser uma franquia maior, mas... Ele só tem um problema, né, cara? Ele tá num universo que existe GTA, né? Então acaba meio ficando de segundo plano mesmo. É, então, cara, porque ele é o jogo pra mim que eu me divertia muito jogando, porque ele é aqueles filmes de luta asiático, né, cara? É, cara, bem isso mesmo. É bem legal, cara. E o filme com o Donnie Yen tá vindo aí. Do Sleeping Dogs, da hora, hein? É, velho. Acho que vai ser legal. O Donnie Yen arrebenta, você é louco. Se tem um maluco que manja de coreografia de luta, é o Donnie Yen. É verdade, mano. Hype Man. Manda pra caralho. Muito cara, jogo que eu acho que a galera devia dar uma chance a mais, assim, é o Guardian Heroes do Sega Saturn, cara. Ele é um jogo de side-scrolling, beat'em up, estilo o Art of Fight, não. Caramba, esqueci o nome agora. O Final Fight, isso. E é assim, ele é desenvolvido pela Treasure, né, da Sega Saturn. Só que ele é um jogo bizarro, que ele é todo em 2D, e aí começa a entrar, você entra enfrentando os monstros, daqui a pouco aparece vários monstros na tela, e o jogo é tudo colorido e você consegue jogar com até 4 pessoas no site, não sei o que. Cara, é um jogo muito gostoso de jogar, muito divertido, tem sistema de combo, tem sistema de pontuação pra você desenvolver personagem. Saiu pra Xbox Live no arcade, então se alguém tiver, eu recomendo que jogue. Cara, é um jogo muito bom, pena que passa muito batido, assim, ainda mais num país como o nosso, né, que a galera é muito ligada em corrida, futebol, essas coisas, tiro, então esse jogo passou meio batido, assim, mas é, vale cada segundo que você gasta nele. No meu caso, vou citar um jogo que eu até citei em programas anteriores sobre game, que é um jogo de PlayStation 2 que se chama Spy Fiction. Ele é um jogo japonês, que ele é muito parecido com o Splinter Cell, mesmo estilo, você é um agente secreto, trabalha numa agência, tem uma equipe, e o gráfico dele, cara, é muito bom, é o estilo oriental mesmo, né, de gráfico, personagem com um olhão bem expressivo, então, mas é muito bem feito o gráfico, e as missões são super criativas, assim, tem vários objetivos para você fazer. Você vai lá, até vai ter uma missão lá, por exemplo, que você tem que identificar o seu alvo, aí você vai lá e grava a voz dele, depois você emula a voz dele dentro de um gerador de frequência para poder abrir uma porta com a frequência de voz desse cara para desarmar uma bomba, pegar os esquemas. O personagem tinha várias habilidades no traje dele, como camuflagem, você podia acionar um boost de força, várias armas. Cara, muito legal. Pena que é pouco conhecido, eu acho que é pouco conhecido aqui no Ocidente. É difícil, né, chegar jogo japonês aqui e virar mainstream. Então, Spy Fiction fica a minha indicação. Pô, eu vou falar de um jogo que eu já falei em outros casts, a gente deu um jeito de encaixar nos nossos primeiros casts, que foi o top 10 jogos de luta. Eu também comentei em jogos que mereciam uma continuação, mas eu não posso deixar de falar, porque é um dos gêneros que eu mais gosto, que é luta, que é Rival Schools ou Project of Justice, né? Rival Schools, que é o jogo de luta que saiu pro PlayStation 1, e o Project Justice, que é o do Dreamcast, que pra mim é um dos melhores jogos de luta que eu já joguei, com certeza. Eu tô de acordo, hein? Como Rival Schools é muito bom, velho. E é um jogo que as pessoas mesmo que jogam, que tem costume de jogar jogos de luta, acabam deixando de lado, não é muito comentado. A gente vai sempre pros mais clássicos, né, pros carro-chefes, que tem toda a sua história, mas eu acho que é um jogo muito bom, que não deve nada a outros jogos de luta. Eu me diverti muito jogando, e a jogabilidade dele é diferenciada, eu acho que é muito bom. Eu tô contigo, viu, Vini? Tô contigo. E por causa do quanto que eu gostei de Rival School, todos os outros jogos, né, crossover, que tem personagens de Rival School, eu joguei também, gostei, cara. Rival School é muito foda. Mais difícil, talvez, porque é difícil escolher, né? Mas qual o gênero preferido de cada um? Essa é rápida, né? Não precisa ficar também fazendo a dissertação. O meu gênero preferido é o RPG, e dentro da gama de opções que o RPG apresenta, né? Eu gosto principalmente de RPGs que possibilitam capturar monstro, utilizar monstro, invocar monstros. Eu acho muito foda RPG em geral. Tá aí. Ah, eu vou fazer um cheat aqui. Eu sou muito dividido com jogos de ação ação e aventura. E assim, por ação, entenda jogos, por exemplo, Castlevania, Metal Gear, Metroid. E aí, por aventura, você pode entender jogos de plataforma, Sonic, Mario, Rayman, esse tipo de jogo, cara. Eu não... Se alguém falar assim, ah, que tipo de jogo você quer, um dos dois sempre eu vou pedir. Cara, gênero que eu mais gosto é... Claro, geralmente ele não produz os melhores jogos, porque é um gênero mais simples, mas é combate, porrada, principalmente porrada 2D. Putz, eu gosto pra caramba jogos de luta. Mas tem grandes clássicos da porradaria 2D, hein, cara? Tem, enfim, mas é que Last da história, né? É, quando você compara... Isso, exatamente. Quando você compara, por exemplo, um Super Street Fighter 4, que é um puta jogo de luta, com um God of War, por exemplo, fica meio, né, fica discrepante, assim, aí nunca consegue eleger como o melhor jogo. Não, mas assim, eu não acho, sabe? No conjunto, eu gosto dos jogos de luta. Então, eu não faço essa comparação, porque assim, ele é bom dentro do que ele se propõe a fazer, né? Sim. Pô, você vai comparar com um jogo que tem história? Até é absurdo, porque um tem, o outro não é o foco, entendeu? Mas, é, realmente, Super Street Fighter 4 é um jogão, é Last Blade, o King of Fighters 98. Last Blade é um jogo que pode ser considerado da subestimado também, que é um jogaço. Pouca gente, o Last Blade 2 também é muito foda. O Mark of the Wolves, né, muito bom. Mark of the Wolves é muito bom, cara. Um jogaço também. Mas o meu gênero preferido é de luta também. Eu tô com o Jonathan aí. É uma coisa que eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre joguei. Hoje jogo menos, mas jogava muito jogo de luta. Os jogos da franquia, né, do Naruto também, os jogos de luta são muito bons. Ele jogou muito. E acho que, na verdade, o meu gênero de luta acabou sendo preferido, porque eu acho que é o único que eu conseguia zerar, né? Que era só você enfrentar todo mundo até o final e zerar. Não precisava passar as histórias, as missões, quebrar muito a cabeça. Então, depende do jogo. É o que me dava melhor, então eu acabei gostando mais, né? Pegando mais... Olha, porque, por exemplo, o primeiro Guilty Gear, você conseguia passar todos os personagens fazendo aquela sequência que derrota no primeiro golpe. Menos o Justice. O Justice, você tomava um pau enorme todas as vezes. Era praticamente impossível ganhar daquele desgraçado de primeiro. Nossa, velho, eu joguei... Guilty Gear, eu só lembro de Dizzy, é a única coisa que eu lembro. E as suas asas malditas. Eu joguei tanto Guilty Gear, quando eu fiquei sabendo que dava pra jogar com o chefe final lá, e aí tinha que terminar sem pegar nenhum continue, né, sem perder. Tá, velho, pra eu conseguir isso, eu entrei num modo frenético, consegui, mas olha, foi uma parte da minha alma junto. Ah, o meu eu já considero um jogo que eu gosto muito de jogar, assim, de zerar, de jogar sozinho, é Survival Horror, cara, porque é um estilo de jogo que eu gosto bastante, sabe, Resident, Silent Hill, cara, jogar sozinho, assim, pra zerar é um estilo que eu gosto bastante. Eu tô contigo, Everton, eu gosto pra caramba também de Survival Horror, só que eu tenho uma diferença de você, eu prefiro jogar com a galera, tipo, ou cada um joga um pouco, ou mesmo só ficar assistindo, dando palpite, pô, como é que a gente resolve esse puzzle aqui, ah, pô, será que não é pra pegar o livro, não sei das quantas, usar a manivela ali na porta e tal, acho muito legal pegar um jogo desse e jogar até o fim com uma galera. Ah, esse tipo de jogo eu vou muito na linha do Everton mesmo, cara, de sentar sozinho ali e ser sugado pela história, cara, principalmente... Uma boa cerveja gelada no escuro. Pô, com certeza, o Silent Hill, Alone in the Dark, que é uma série que eu adoro bastante também, então, cara, esse tipo de jogo é bom pra isso, cara, pra você jogar sozinho, eu vejo assim. Principalmente o filme Alone in the Dark. Esse é pra ver bem bêbado, no escuro. Escutou. Esse e o House of the Dead. Exatamente. Oh. Por acaso, cara, esse é um dos melhores filmes do cinema. Teve um podcast, chama Nerd Patriarca, que fez um podcast especial sobre adaptações de games de terror para filmes. Cagada ensaiada, tá muito bom, tá? Ah, esse daí é aquele, né? Adaptação de... Esse eu ouvi. Adaptação de games geniais que surpreenderam. Procura lá. Muito bem. Essa pergunta, pra mim, não vai ser muito útil, porque eu zerei poucos jogos. Então, eu tenho certeza que eu não zerei os jogos que tem a melhor história. Então, vocês zeraram mais jogos que eu. Quais vocês consideram que tem a melhor história? Ou então, pode ser também, se você foi atrás da história do jogo posteriormente, se você não conseguiu zerar. Mas jogos que realmente tem uma história que te cativou, que você ficou pensando nela. The Last of Us, cara. Pra mim, pra mim é... É, já é título vencido já, porque já é carta marcada. Last of Us é impressionante como você começa a se importar com o Joel e a Ellie no meados da história, assim, cara, te pega de um jeito que parece que você quer assistir aquilo. É muito bom. Parabéns pra quem foi o roteirista do Last of Us, que ele é espetacular. Eu que já sou fã de RPG, eu vejo muito dessa vibe do Final Fantasy VII, o melhor Final Fantasy, ele é perfeito, ele é divino, é o melhor, ele é sagrado. Ok, o jogo é incrível, não tenho o que reclamar. Você zerou, Ivaldo? Não. Mas eu vou dizer pra vocês que... Provavelmente eu posso jogar isso na sua cara depois do seu curtindo o seu raciocínio. Não, não, tranquilo. Mas eu joguei e zerei, antes que você pergunte, foi o Final Fantasy VI. E, cara, eu acho incrível a história do jogo, os personagens, o peso que os personagens têm, o vilão, tudo, cara. Final Fantasy VI, em quesito história, enredo, pra mim é fantástico, cara. É uma obra de arte aquele jogo, maravilhoso. Eu posso falar agora? Você deixa, Vinícius? Pode, pode, tá autorizado. Ivaldo. Masturbação ou... Eu ia falar Final Fantasy VI, cara. Olha cara, aí, ó. Concordaram, cara. Parabéns. Cara, e a galera que fala assim, ah, o Sephiroth é o melhor vilão, eles não conhecem o Kefka. Não conhece. Cara, que desgraçado. Mas esse jogo é maravilhoso, cara. É incrível. Esse jogo é incrível. Próxima, né? Próxima produção. eu acabei comentando o Last of Us, né? Só não falei nada porque ia ficar redundante, né, Vini? Uhum. Ah, não. Show de bola. Eu entendi não, agora. Mas... É que eu demorei pra funcionar, entendeu? Cara, eu concordo. Last of Us é um jogo maravilhoso. A história é sensacional. É, eu jogo ele de vez em quando aqui em casa, mas eu acho que a primeira história que me pegou e me pega até hoje é Final Fantasy VI, cara. Meu Deus, que jogo sensacional, cara. Eu acho que foi o primeiro que eu terminei depois de aprender inglês, sabe? Os outros você vai jogando, etc. Sim, né? sim. Depois que eu aprendi inglês, fui pegar o jogo de novo. Mas aí aprendeu inglês, né? É, foi. Juntou as coisas, mas assim, abre uma coisa na sua cabeça que você fala assim: caramba, cara, esse jogo é muito maior do que só batalhas bonitinhas e tal. Pessoal, antes do Vini continuar, achei o maldito jogo lá de luta tosco. É Way of the Warrior. Ah, eu sei que jogo que é. Way of the Warrior. Eu sei que jogo que é. Pera aí que eu tenho até um vídeo pra... Way of the Warrior. Isso, Way of the Warrior. Cara, esse jogo tem um cara que parece o Jax. É do jogo, velho. É do 3DO, cara. É sério, é da Naughty Dog. Nossa, ainda bem que eles acertaram. A gente tá falando do Last of Us aqui, mas... Todo mundo tem um passado. Que bizarro, velho. Não é? Que delícia, velho. Olha só. É, ele é bizarro, mano. A mulher lá se consegue descer todo mundo só com... Tô vendo os gifs aqui, é bizarro. Mas enfim, vamos continuar. Agora vamos a algumas categorias técnicas desse questionário. Nossa, todo mundo técnico aqui, né? Todo mundo técnico. A partir do momento que a experiência de anos jogando game, alguém sabe alguma coisa, né? A gente consegue discernir. Mas qual jogo que vocês... É porque é complicado falar. A pergunta é qual é o melhor gráfico, né? Obviamente os melhores gráficos são os que estão saindo agora da potência máxima. Mas qual é aquele gráfico? Não, calma, Ivaldo, deixa eu terminar, por favor. Tá me atrapalhando mais uma vez, velho. Mais uma vez. Caramba, cara. Me ajuda a te ajudar, cara. Esse jeito não vai dar pra terminar, velho. Me ajuda a te ajudar, ela. Não. O legal foi o cinismo. Não. Posso falar? Eu acho que acaba aqui a participação do Ivaldo no podcast. Caramba, velho. Não sei se só de hoje. Eu só te mando embora que você é dono da empresa. Ah, obrigado. Só por isso. Pouca coisa. É só um detalhe. Não, mas é sério. Qual foi aquele gráfico que te encheu os olhos e falou, puta, esse gráfico aqui é perfeito, é lindo. Realmente é algo que me encantou, que fez você querer jogar. Assim, às vezes o jogo não é tão bom, né? Mas gráfico que te chamou mais atenção, que te prende. Que você falou que isso é uma obra de arte, né? Isso é arte. Arte. Esse gráfico aí é arte. Posso falar? Vai, Valdo. Fala. Ah, agora eu posso? Vagabunda. Não. O que me impressionou muito na época do Dreamcast. Para, mesmo, para, os... para, para, para, para, para, para, para, para. Pode falar. Brincadeira, para, segura a audiência. Ai, caralho. Ele vai tirar a roupa. Foi o Soul Calibur 2 do Dreamcast, cara. Dreamcast. Cara, eu me impressionei muito com o gráfico desse jogo quando eu comprei e, nossa, joguei demais esse jogo. E realmente, esse jogo, o gráfico que ele tinha, batia pau a pau com o PlayStation 2 tranquilo, cara. Eu vou ser curto e grosso, Shadow of Colossus. Quando eu vi aquele jogo no PlayStation 2, eu vi que ali era o máximo, assim, que o jogo tira o máximo possível do PlayStation 2. E pra mim ele é muito bonito até hoje. Pensei no Shadow of Colossus também, né? Um jogo recente, bem recente, né? Que eu achei muito bonito de ficar realmente admirando. Horizon Zero Dawn, cara. É um jogo de admirar, sabe? Tipo, eu ficar tirando fotinho, sabe? Eu também, são, cara. São da hora, velho. Publicando isso, né? No meu caso, eu vou dividir a minha opinião em duas etapas. Jonathan, é que você pode fazer isso? Pode. Antes, eu fui procurar hoje o Horizon em casa, eu não achei a mídia. Tá comigo. Ah, tá. Pode continuar, Jonathan. Também emprestou, Boboy. Nossa, uma cobrança ao vivo em rede nacional. Fica pro ouvinte, né? Ele que vai jogar o que jogou, aconteceu. Jogou o Miguel. Sabe, Jonathan, hoje fui jogar o Horizon e não achei aqui na minha casa. Eu vou chegar lá no portão dele, eu vou jogar só pelo portão e tocar a campainha e ir embora. Só a capa, né? O CD fica dentro do console. Eu torço pra que o CD continue dentro do case. Se sair, a culpa não é minha, porque tava dentro da sua casa. Então, no meu caso, eu vou tentar dividir a minha opinião em duas etapas, digamos assim. É porque ele me impressionou, um dos jogos que eu vou citar, ele me impressionou muito da forma que o Vini falou, artisticamente, assim. Eu olhei o jogo e falei, caramba, isso aqui é uma pintura em aquarela, é muito foda, que é o Okami, né? Jogo impressionante, né? Um visual muito divertido pra caramba, mas é lindo, é absurdo. Mas eu acho que o melhor gráfico que eu já vi, tirando, claro, né, os da nova geração, que não tem como competir, mas acho que foi o God of War 2. O God of War 1 já deu um puta salto, assim, pra mim, de qualidade, e quando eu vi o 2, eles conseguiram polir ainda mais o que eu já achava impressionante no God of War 1. Então, cara, realmente, eu acho que ali, a exemplo do Shadow of the Colossus, levou o nível de processamento, assim, a qualidade máxima. Extraiu o que podia ter de máximo processamento do PlayStation 2. Muito foda. Cara, pra mim, assim, os jogos atuais têm gráficos bonitos e tal, por conta da tecnologia, mas o jogo que eu vi, eu falei, agora a gente tá falando de 3D real, é o Resident Evil 4 pra GameCube, cara. Que jogo maravilhoso. Você consegue pegar ele e jogar até hoje, e ainda é muito melhor do que todas as outras versões que já saíram depois. É, isso foi a pergunta. PlayStation 2. É muita diferença do PlayStation 2? Nossa, muita, cara. É muita diferença. É. Naquela geração, assim, o PlayStation 2, ele tinha acesso a uma mídia melhor, tinha desenvolvimento melhor, mas graficamente o melhor desempenho era do GameCube, cara. O GameCube conseguia fazer coisas que o PlayStation 2 não fazia. É, tem um jogo também, até tava conversando com o Ivaldo, e o Ivaldo tava certo, não, não é Resident Evil 0, é Resident Evil 1, é o remake do Resident Evil 1 pra GameCube, que você joga com a Jill. Também, maravilhoso. É absurdo no gráfico desse jogo. E pega aí, pega outro remake, então, o remake do Metal Gear Solid de PlayStation, que saiu pra GameCube também. É muito mais bonito que o Metal Gear Solid 2 que saiu pra PlayStation 2. Você falou, Ivaldo, você tava certo. E qual jogo tem a trilha sonora marcou vocês? O Anderson comentou o que eu ia falar, que tava até respondido, que é Tony Hawk 2, que pra mim é uma trilha de rock. Ah, o 2 e 4, cara. É o que o Everton tava falando. É o Tony Hawk 2. Não, eu ia falar a mesma coisa também, o Tony Hawk 2, cara. Porque pra mim é muito marcante, velho, aquela trilha, é muito marcante. Em questão de ser marcante, pra mim é a trilha sonora do Sonic Adventure 1 e 2, do Dreamcast. Ah, pô, no meu caso, uma trilha sonora que, cara, que me empolgava enquanto eu jogava, e depois eu ficava cantarolando, é a trilha sonora do Castlevania Symphony of the Night, principalmente a Dracula Castle, que eu acho que é a música da primeira parte do jogo, é muito show, véio. Dá até pra usar de toque de celular. Tá, cara, sensacional. Mas o que a gente tava falando do Tony Hawk's, olha só, tinha Anthrax, Rage Against the Machine, Bad Religion, cara, só banda Fu Manchu, cara, só tinha coisa boa nesse jogo. Essa que o Diego falou, a questão de ficar cantarolando. No meu caso não é cantarolando, mas às vezes eu vou fazer alguma coisa pro site, ou quero pensar em alguma matéria, e eu quero ouvir alguma coisa pra não ficar muito quieto aqui em casa, pra não dar sono, eu só coloco a trilha sonora do Top Gear, cara, porque eu acho maravilhosa também essa trilha sonora. Cara, é muito bom. O Top Gear realmente tem uma trilha muito foda. E fazer uma trilha igual a do Top Gear, com a simplicidade, né, com os recursos que eles tinham antigamente, é coisa de gênio. Que, assim, todo jogo de diferente gênero tem o seu tipo de jogabilidade, né? Tem os botões característicos e tal, funcionamento parecido. Mas qual jogo que você jogou e você sentiu o gameplay diferente? Você falou, pô, aqui tem uma novidade, aqui tem uma coisa que ninguém fazia, ou então uma coisa que me impressionou muito, que eu gostei demais. Eu vou falar por mim, God of War, pra mim, foi um jogo que realmente mudou muito o que eu jogava. Não sou aquela pessoa que zera jogos, mas quando eu joguei God of War, eu realmente senti uma diferença do que dos outros jogos que eu tinha jogado na minha vida. Não, realmente, em questão de hack slash, o God of War, nossa, é maravilhoso, cara. Trouxe um sistema novo, uma jogabilidade nova, concordo plenamente com você. No meu caso, foi um RPG, que foi o Fable, não sei se vocês conhecem. Ele é da Microsoft, ele é pra PC. E até antes do Fable, eu tinha jogado RPG de turno. Muito bom, cara. Exatamente, eu tinha jogado o RPG de turno ou RPG de aventura. Só que Fable, cara, me impressionou pelo fato de você realmente fazer parte daquele mundo, poder ser herói, poder ser vilão, fazer a missão que você quer, ir pra onde quiser, vestir o que você quiser. Você não segue uma história linear, você faz a história no jogo. E Fable foi o primeiro que me trouxe essa sensação, essa experiência, e cara, é espetacular. Tira o chapéu pra esse jogo. Eu curto muito um jogo, um gameplay, é o GTA V, cara. O GTA V, ele é muito bom. Ele é como um jogo, cara, ele é fantástico. O gameplay do GTA é muito bom. Eu acho, pelo menos, do 5 principalmente, sabe? Que é o máximo que fizeram, né, cara? Eu já falei isso outras vezes e vai só até meio repetitivo. Pra mim, eu acho que a grande mudança foi com o Metal Gear Solid 3, cara. Aquele conceito de você... Isso na época do PlayStation 2 ainda, você usar o ambiente a seu favor com camuflagem, ter toda uma técnica de grau de camuflagem, tipo de batalha, combinação de equipamento, alimentação do personagem, quer dizer, você passou a ter uma dimensão muito maior do que era. Não era só um jogo de videogame, parecia como se fosse você controlando realmente a vida de alguém, sabe? Aquilo foi realmente bem impactante pra mim na época. Pra mim, não digo que seria que ele trouxe uma coisa nova, mas ele pegou esse jogo, ele pegou uma jogabilidade e deixou tão lapidada, um estilo de jogabilidade deixou tão lapidada e elevou um nível tão extremo que, cara, eu não consigo citar um outro jogo que é tão divertido assim, tão rápido de jogar, que é o Ninja Gaiden, que saiu primeiro pro Xbox e depois pro PlayStation 3. Aquele Ninja Gaiden é muito bom, véio. Ele é rápido, ele responde rápido, ele é brutal, realmente dá a sensação de você estar controlando um super guerreiro ali. Ninja Gaiden, pra mim, os caras deixaram os controles e a jogabilidade perfeita. Só pra eu citar mais um, principalmente dentro do gênero que eu gosto muito, que é a luta, pra mim Marvel vs Capcom também, ele muda muito o paradigma do que tinha de jogo de luta. A gente já tinha antes, acho que o Anderson citou, né, o Marvel vs... Primeiro foi X-Men vs... Depois Marvel vs. Capcom. Aí a partir dessa levada Marvel vs. Capcom. A franquia Marvel vs. Capcom pra mim muda muito do que era feito em jogo de luta. Cada um com a sua característica, mas o Marvel vs. Capcom eu acho que é diferente. Eles pegaram uma jogabilidade que começou naquele X-Men, né? Aquele X-Men que saiu pros arcades, né? O super pulo, os combos, os especiais. mais. E a exemplo do Ninja Gaiden, eles lapidaram um nível extremo, tanto que virou referência. Já que a gente tá falando de gameplay, agora vamos falar de gameplay em massa. Qual jogo de multiplayer vocês mais gostaram de jogar? Agora falando dos amiguinhos, né? Chama os amiguinhos pra jogar. Quais vocês se divertiram mais jogando em multiplayer? Ah, em multiplayer é um jogo que eu, do PlayStation 2, que eu me diverti muito jogando, foi o Time Splinter, cara. Aquele jogo é fantástico. Caralho, mano, igual, só multiplayer. Eu tava pensando qual é o nome desse jogo, eu tô pensando até agora. Qual o nome do jogo? É um jogo de tiro, mas eu não posso falar com um jogo de tiro, porque eu não sei. Tem tanto jogo de tiro que é multiplayer. Exatamente. Time Splinter, meu amigo. Splinter, verdade. Jogou muito esse jogo. Puta, além de ser divertido pra caramba, você pode jogar até em quatro jogadores. Ele é zoeiro, você pode jogar com cara fantasiado de dinossauro, aquário voador, cachorro, macaco vestido de ninja. Então, pra jogar multiplayer com a galera, pra zoar e dar risada, ah, te matei usando um macaco, te matei usando um robô, fica divertido pra caralho, jogo é engraçado pra porra. E é frenético, você tem várias opções de combate, é muito foda, cara. Outro jogo legal nesse sentido é o Saints Row, né, cara? Também é uma galhofa desgraçada, cara. Tudo maravilhoso. Pode crer, tem vários mods lá, os caras. Porque o cara tem uma arma oficial, que é um cara. Pênis, velho. É muito engraçado aquilo. É muito bom, cara. Mas assim, eu acho que gameplay que eu passei mais tempo jogando e me divertindo, eu fico dividido entre o GoldenEye 64. Cara, eu cansei, não sei quantas horas da minha vida eu passei jogando aquilo. E, como eu já citei no outro cast, cara, o Bomberman do Saturn. Que eu tinha os multitapzinho, dava pra jogar com até 10 pessoas. Aquilo era farra, cara. Aquilo era basicamente uma festa. Se juntar a galera hoje. Vai ser tão divertido quanto era na época. Cara, um que a gente também já comentou antes aqui é o Spawn, né, cara, do Dreamcast, né? Exato. A gente jogou muito junto também, isso daí. É um que eu lembro bastante também, assim. Uhum. É um que eu joguei pra caramba e a experiência dele melhora muito quando você tá jogando com mais uma, mais duas, até quatro pessoas, é o Diablo. O Diablo 3, velho, você jogar o Diablo sozinho é uma coisa. Você jogar com um amigo ou com mais pessoas é muito melhor. O cara, ele multiplica, pelo menos pra mim, o nível de diversão a nível 10 de potência. É muito louco jogar Diablo em multiplayer. É verdade. E o legal é que, tipo, você tá curtindo tanto multiplayer que, tipo, às vezes você para e fala, puta, eu tô na última missão. Em vez de você ficar feliz, você fica triste. Você fala, puta, vou matar o mestre final. Pô, acabou, né? Aí você fica já esperando uma experiência maior, procura uma expansão, alguma coisa do tipo. Porque é muito diferente jogar Diablo multiplayer. Que, por sinal, eu zerei com o Jonathan, tá, gente? Só pra avisar. Ótima parceria. Toma essa aí. Tanto quanto dois, eu zerei sozinho. É só porque o Anderson não tem amigos pra jogar com ele, não quer dizer que vocês são melhores que ele. Nossa. O Anderson, esse é o cara que tá te defendendo. É aqui, advogado de defesa. Cara, desse argentino aí eu não espero nada. Agora, pessoal, qual foi o jogo que mais marcou a infância de vocês? Fala assim, minha infância é tal jogo. Ah, é difícil, né? Escolher. Não é. Você joga muito. Pra mim é fácil. Fases, né? Pra mim é fácil. É o que me marca até hoje. É o meu jogo favorito em todos os tempos. Super Mario Bros. 3, cara. Do Nintendinho. O jogo marcou na época, eu jogo hoje. Ainda acho ele incrivelmente fantástico. Sim, é fácil responder isso aí. Ah, pra mim foi o meu primeiro RPG meu mesmo, que eu comprei, que eu desbravei sozinho, sem ajuda de ninguém. Grande A2, cara. Épico. Um que marcou a minha é Project of Justice, cara. É de nós, né, cara? Muito pelo fato da gente jogar junto, né, Ivan? Exatamente. Eu, você e o Vinícius, isso marcou muito, mano. É verdade. Cara, pra mim, que marcou muito a minha infância, foram os clássicos, claro, né, que o Sonic, o próprio Mario, mas eu gostava demais de jogar o Aladdin. O Aladdin que saiu pro Super NES. Cara, que jogo lindo. e a jogabilidade é uma delícia de jogar assim, cara. Parecia que você estava assistindo a animação, você podia controlar aquela animação que você tinha visto no cinema há meia hora atrás, assim. Era muito louco. É, o Everton comentou já, né, falou também de Project of Justice do Rival Schools, mas eu coloco ali esse e o In-Eleven 3, 4 junto. O In-Eleven também marcou muito, velho. Joguei muito o In-Eleven. Porque todo cidadão tinha o In-Eleven, né? Todo lugar que você ia, alguém tava jogando o In-Eleven. Com certeza. Eu tenho uma lembrança, assim, pelo menos os campeonatos os primeiros campeonatos de game que eu vi que aderia, mais pessoas aderiram, os prêmios eram melhores, eram patrocinados até muitas vezes pelas lojas de videogame. Começou com o In-Eleven. Nessa questão que o Everton falou do Project Justice, tem muito dessa nostalgia da gente jogar junto, tanto ele quanto o Soul Calibur 2 também, porque a gente se pegava muito pra jogar. Além de zerar o jogo, tinha um modo que você jogava pra ganhar pontos pra liberar artwork dos personagens, e a gente jogava pra caralho pra liberar as artworks, ver os caras treinando, roupa especial, arma especial, e isso também a gente jogou pra caralho, velho. Muito, e pra tentar desenhar, mas a gente nunca conseguia desenhar nada daquilo, né? Não deu muito certo. Possível. A gente comentou mais cedo de jogo subestimado, né? Que acaba sendo uma indicação. Uma indicação. Nossa, gaguejei mais que tudo agora. Tudo bem, nosso ouvinte perdoa. Qual jogo vocês acham que todo mundo devia jogar? Aí que vocês já zeraram, que não necessariamente jogo subestimado. É um jogo conhecido, pode ser um jogo conhecido mesmo. Mas vocês acham que é bom, muito bom, que todo mundo que gosta de videogame ou quem não gosta também devia dar uma atenção e tentar jogar. Que vale a pena realmente, vai se divertir. Eu não sei se o Anderson conhece, que ele teve o Nintendo DS também, mas tem um jogo do DS que eu falava, não vou jogar, deve ser uma merda, deve ser chato, mas cara, eu me apaixonei muito por esse jogo, eu acho que todo mundo deveria jogar, que é o Elite Beat Agent. Sim, por favor. Cara, esse jogo é incrível, cara. E ele é tipo, eu não sei como eu vou explicar direito, como se fosse um Guitar Hero, só que no DS. Então, em vez de você acertar os botõezinhos, você tem que acertar os comandos com a caneta, né? Você tem que ir apertando os botões com a intensidade exata, com a velocidade exata, ou fazer movimentos na tela usando o touch da tela do DS. Só que é foda porque tem músicas marcantes, tem músicas muito, muito boas no jogo, e o jogo ainda é engraçado pra caralho. Tanto se você acertar. Isso, você acertando ou errando, as histórias que aparecem são muito engraçadas. Então é um jogo divertido do início ao fim, cara. Esse jogo eu recomendo pra qualquer um. A lista de música que tem nesse jogo, você tem Stray Cats, você tem Madonna, você tem Deep Purple, você tem, cara, Deep Purple, um jogo de música que seria infantil. Esse jogo é muito bom. Eu recomendo também o jogo original, o japonês, o Ezui Tatai Oendan, cara. Tatakai Oendan, se não me engano. Muito bom também. Tá todo em japonês, mas Você falou certo. É o que eu tinha esquecido o nome do jogo, mas é Oesu Tatakai Oendan. Ele tá falando só pronúncia japonesa, porque ele de origem oriental. Certo, é isso que eu quis dizer. Sensacional, concordo com o Ivaldo, sim, cara. Eu concordo, mas na minha opinião pessoal, o jogo que eu falaria pra todo mundo jogar, assim, até quem não gosta de videogame, cara, senta do lado da pessoa e fala assim, coloca o Last of Us aí. Nossa. Até você que não gosta de videogame, assiste aqui esse filme de 15 horas que você pode jogar. Não tem como, cara. É uma história absurda, é fantástica, cara. Não consigo pensar em outro jogo agora pra recomendar, assim, que seja de fácil assimilação, entendeu? Last of Us é garantia de sucesso. Um jogo que eu sempre penso, assim, que todo mundo deveria jogar é God Hand, cara. É o primeiro da minha lista. Eu só não falei porque eu sabia que alguém ia falar, velho. Dos subestimados, né, Everton? Puta que pariu, velho. Que jogo. Eu pensei em colocar ele lá, mas eu tinha preenchido ele antes aqui, sabe? Todo mundo tinha que jogar God Hand, cara. Eu acho um jogo muito bom, cara. E ele é bem dinâmico, né? Você não precisa pensar muito, é só jogar mesmo, sabe? É um beat it up, né, cara? O God Hand eu tinha colocado os subestimados também como opção, mas acabei pra não prolongar nem não falando dele. Eu vou pra essa linha que o Everton comentou também do beat it up, porque é um gênero fácil, né, de você dominar os comandos ali, mesmo aquela pessoa que nunca teve contato com o jogo em si, é fácil a movimentação, os comandos jogos são bem simples e são jogos divertidos. E esse em específico, ele é muito legal, dá pra jogar com até 4 pessoas e ele tem o gráfico já muito avançado para esses jogos de beat'em up, que é um jogo que saiu para os arcades e depois saiu para o Neo Geo CD, que chama Sengoku, mas é a terceira versão, Sengoku 3. É um jogo lindo, no estilo beat'em up. Ele tem técnicas diferentes, personagens carismáticos, assim, um jogo muito bonito e facinho assim, de você pegar o jogo para ir e passando uma tarde jogando. É bom pra caramba. Pô, bons conselhos, hein, amigos? As pessoas vão ficar felizes. As umas vão terminar, outras vão terminar o jogo. Eu tinha pensado em Last of Us, mesmo não tendo terminado o jogo. Shame, eu sei, vergonha, mas é porque a minha permite. Mas o que eu joguei já é realmente impressionante. Você sabe que tem um modo muito fácil, né? Você pode colocar no modo muito fácil, você consegue terminar. Não, mas o meu problema não é nem a dificuldade enquanto estou jogando, é ligar o videogame e parar e jogar. Esse é o meu problema, entendeu? Entendi. Geralmente você pega e vai fazer outras coisas, né? Vai assistir alguma coisa, vai ver vai ler. Isso é vergonha, né? O host não podia nem fazer vocês tinham que arrumar um host melhor pra fazer podcast game, né? Não, tem que ter o contraponto, né, cara? É lógico, é verdade. Pô, mano, eu gosto que ele me apoia, velho. Por isso que eu contratei ele. Me contratou, tô esperando pagamento, tá agora. Vinícius é o lado negro da força. É o lado argentino da força. É o lado argentino da força, cara. Exatamente. Agora uma pergunta que eu poderia fazer uma lista, porque eu quase não zerei nenhum na minha vida. Então qual jogo você pretende jogar na sua vida? Você sabe que esse jogo eu não joguei ainda, mas eu vou jogar. Um dia na minha vida eu vou terminar esse jogo. Eu vou terminar Last of Us, eu tenho certeza. Mas o Horizon que a gente comentou mais cedo, eu vi o Everton jogar e realmente, puta que jogo, dá muita vontade de jogar esse jogo. Cara, eu recomendo que você jogue, é lindo, é divertidíssimo, vale a pena você jogar. Um jogo que eu pretendo jogar, cara, na verdade é uma franquia, né? É o Uncharted, cara. Nunca joguei nenhum jogo, velho, e pretendo jogar, velho. Porque todo mundo fala que é muito bom, cara. Não vai se arrepender. Tô na mesma. Vai de Uncharted também? Todo mundo vai de Uncharted. Olha. Não, não vou. Eu não vou de Uncharted também, não. Eu só tô falando que eu tô na mesma situação que ele. Ah, então tá bom. Eu vou aquela situação que eu falei mais cedo, que é o Shining Force 3, do Sega Saturn, que no Japão saiu a versão completa, com 3 discos, e eu só tinha a versão americana, porque meu videogame era americano. Naquela época tinha essas coisas de videogame Saturn e do PlayStation só lerem jogo ou japonês ou jogo americano, aí você tinha que destravar para os dois. Eu só tinha a versão americana do jogo, meu videogame era travado, só tinha o primeiro disco, que só saiu o primeiro disco nos Estados Unidos. E aí eu não sei como que andou a história depois do primeiro disco, entendeu? Eu preciso terminar esse jogo de qualquer forma. Agora saiu tradução de fã e etc. É só baixar um emulador e terminar, mas a preguiça não deixa. Cara, é um jogo que eu pretendo jogar quando lançar, espero que lance, acredito que vai lançar, é o remake do Final Fantasy VII, cara. Esse eu quero jogar. Tá, e um jogo que já saiu, você tem? Que já saiu? Não. É, essa é a intenção. Não, você falou é um jogo que pretenda jogar. Eu sei que vai sair Final Fantasy VII o remake, eu vou esperar e vou jogar. Ah, então, dos jogos, você já zerou todos os jogos da humanidade e você não quer jogar mais nenhum, hein? Nossa, você tá muito criticozinho hoje. Cozinho. Cozinho. Ênfase no cozinho. Sexta-feira era pra tá bebendo, não gravando podcast, né, cara? É, por isso que eu tô aqui. Mentira. Mas você falou um negócio interessante. Eu não sou muito fã de RPG, né? Eu aprendi a mais gostar de RPG por sua causa, aliás. Mas eu tenho muita vontade de zerar um Final Fantasy. Qualquer um, não me importa. Vocês falaram do 6, pode ser uma opção. O 6 é uma opção, o 7 é uma opção boa. Sim. Então, O Tactics também é bem legal. São franquias muito grandes, né? Às vezes você tem essas franquias grandes de games e você fica curioso pra saber por que elas são grandes. Elas não são grandes à toa, né? Exatamente. Elas têm bons jogos que realmente vale a pena ser jogado. Uhum. O problema é jogar, né? Ah, tem muita merda. Tem muita merda. Não é Fantasy 11. Tem muita merda. Tem, com certeza. Mas o 11 é online, né? Aquela cagada, né? Ah, o 10 também não é lá essas coisas, não. O 10 só tem um melhorar o 10, sair. Cara. Puta, 10 só, quando saiu, só quando saiu o 10-2 que aí melhorou. O quê? O das meninas? Das Spice Girls? Vixe. O 10-2 é bem melhor que o 10, cara. Sério? Eu já gosto mais do 10. Mas o 10-2 ele tem um acabamento melhor, né? Ele tem um monte de coisa melhor. Acabamento, a história melhor. O 10, ele era muito porque era novidade, né? Ah, é console novo, vamos lançar, vamos testar com um gráfico legal. Mas eu não gosto muito do 10, né? Acho o 10-2 melhor. Né? É, um jogo que sempre me chamou a atenção, mas nunca tive a oportunidade de jogar, além de só testar, e o que eu quero jogar é o Bloodborne, eu não sou muito chegado nessa pegada meio Dark Souls, né, que o pessoal curte pra caramba. Eu acho meio lento a movimentação do personagem e tal, mas o Bloodborne, apesar de ter ser da mesma equipe, acho que de criação, né, e tudo mais, o Bloodborne, ele tem uma jogabilidade mais rápida. Eu gosto de personagem mais ágil, e o visual do Bloodborne é lindo, assim, é uma parada bem contos de terror, assim, eu acho muito foda. Então é um dos que tá na minha lista. Cara, eu preciso terminar também. E olha que eu tenho o jogo, só que eu cheguei numa parte lá, assim, que eu tava morrendo muito, aí eu falei, no outro dia eu jogo, e você já tem uns 2 anos. Ah, eu sei como é isso. Quase todos os jogos que eu jogo acontece isso. Na primeira parte. Faltam 3 chefes pra acabar o jogo, mas eu tô morrendo muito, eu falei, deixa quieto, um dia eu volto. Não, eu normalmente sou o primeiro chefe. A Bloodborne é um jogão, cara, muito bom. Bom saber, antes eu já achava da hora de vídeos e um testezinho outro que eu fiz em loja de jogo mesmo, mas uma pessoa que tá jogando e reforça a opinião, dá mais vontade de jogar ainda. Viu só, a gente até tá estimulando o jogo aqui no podcast, caramba, a gente vai sair muito feliz esse cast. Agora é uma pergunta mais complicada, porque tem muitos personagens, né? Mas qual o melhor protagonista dos games, na opinião de cada um de vocês? Caraca, dos jogos que eu joguei, assim, que eu peguei uma franquia e fui do início ao fim, pelo menos até agora, é o Kratos do God of War, cara. Puta, que protagonista do caralho, né? Peguei pra jogar todos os jogos em ordem cronológica, menos o que tá pra sair agora recentemente. O que será que você não jogou? Se tá pra sair, como que você... Caramba. Ele só quer falar de jogo que vai sair, hein? Você percebeu, né? Não, teve que tá perseguindo. Não sou eu. Eu gosto da humildade dele, que ele fala assim, não, eu joguei todos, menos esse que tá pra sair, quer dizer, porra. Eu só não joguei porque a produtora me impediu. Pra mim ainda. Crash do God of War. É isso. Eu ia falar. Mario. O Mario é mó chato. O Mario é o melhor, velho. É encanador e ele entrega pizza, velho. Ficou tudo safado, velho. Ainda é gordo ainda. Então? Tá gordo, cara. Eu sou gordo e eu não sou legal, velho. Não tem essa, não. Você vai de Mario mesmo, Vini? Mario é o símbolo do videogame, cara. Não, tá. Só que pra falar assim, o que é videogame? Mario, fala aí. Por isso que o mundo tá essa merda aí, mano. Guerra, puta, pelado. O Mario é o melhor protagonista dos games. De fato, não existe. Tá bom, eu vou só discordar um pouco. Só pra mudar um pouco, eu vou falar então do Solid Snake, do Metal Gear. Bom, não é nem do Big Boss que eu tô falando, tô falando do Solid Snake. Eu concordo também, viu? Eu concordo, viu, Anderson? Eu também, a minha opção era o Solid Snake, cara. Personagem foda. Puta que pariu. Eu vou de... Ele é encanador? Ele é agente secreto. Só um comentário. Mas ele é um encanador? Ele é um agente secreto / encanador, ou ele é um agente secreto? Ele é agente secreto / o que você quiser. E o que o Kojima quiser também. Olha, não sei. Tá bom. Você tá falando, eu vou acreditar. Mas se tiver um... Cara, eu não sei se ele resolve. O Mario resolve. Só tem um Metal Gear que eu não joguei. Que é o Metal Gear Solid 4, justamente porque eu não tenho PlayStation 3 nunca tive. Todos os outros, cara, eu joguei. Então... Você também não jogou o Metal Gear que vai sair ainda. Não, esse aí eu não vou jogar nem fudendo. Já não tem mais o Kojima, eu não vou nem jogar. Pra mim nem é Metal Gear, é outra coisa. Que não saiu ainda. Aqui é time Kojima, rapaz. Eu vou de Sam Fisher. Sam Fisher é um puta profissional. É uma cópia barata por causa do Soft Snake. Eu vou causar mesmo. Ah, não, são personalidades diferentes, são etnias diferentes. Etnia, o Soft Snake é branco. Você tá falando só que ele é um clone. Eu sempre achei que o Cobra Sólida fosse oriental, velho. Não é cobra sólida, é sólida cobra, tá? Mas desculpa. Sólida cobra. Desculpa. Eu vou de Sam Fisher, velho. É um cara que tem um humor bacana. Ele tem aquele estilo de galã, é um cara que luta pra caramba, é inteligente. Pô, é o Tom Cruise dos videogames. Eu vou te dar um desconto, tá? Você que tá fazendo a comparação com o Tom Cruise. É, só vou te dar um desconto porque os jogos dele são baseados nos livros do Tom Clancy, então tá perdoado. É verdade. Não é o Mario, mas tudo. Caralho. Eu vou fazer a piada do armário com o Vinícius, mano. Eu já perguntei do Mario. Então, eu perguntei, Vinícius, que Mario? Ele ignorou. Vocês têm o protagonista, a gente tem o antagonista também. Qual que é o melhor antagonista dos games? Kefka, Final Fantasy VI. Eita porra. Não tem igual, cara. É que a gente falou junto, velho. Exatamente. Mas não tem como, cara. Putz, que vilão da porra. Bem construído, sarcástico, demoníaco, poderoso, inteligente. O cara é tudo. Esse vilão é foda. Ele é tudo. Tudo de bom. Cara, fazendo uma comparação assim, ele é o... Imagina o Coringa do Alan Moore, só que num jogo de videogame, cara. Exato. Ele é foda. E a sobrancelha dele é maravilhosa. Psicopata. O Ivan falou um exato agora, como se ele tivesse lido alguma coisa do Alan Moore, mas tudo bem. Hit Ledger na cabeça. Pode ser, se a referência for essa, pode ser também. Também. Posso falar? Vai ser meio escroto. Vai ser o Luigi. O Mario, o que vai ser o Bowser. Eu coloquei Shao Kahn do Mortal Kombat. Esse tem personalidade, velho. O Shao Kahn é foda, cara. Toda vez que aparece o Shao Kahn, você fala, pô, esse é um mestre mesmo, de verdade. O cara usa faca de couro, usa espinho pra tudo que é lado. Martelo. Uma máscara de caveira. Usa um martelo. Porra, esse que é vilão, velho. É favorito mesmo. Rebate sua fagia. Pô, quando você chegar no final do Mortal Kombat, você fala, realmente eu tô enfrentando um mestre, né? Tô enfrentando um cara que é foda. Então, não sei se é assim que eu vou ganhar. E no Mortal Kombat 9 é um saco derrotar ele, cara. É foda mesmo. Pô, o maluco parece que é feito de cimento, velho. Filho da puta, você dá soco nele no... Ele nem arria, não acontece nada. Não quebra a defesa. Puta, é absurdo. Exato. Boa escolha, velho. Obrigado. É, eu imagino um antagonista dos jogos que eu joguei, né? O melhor que eu acho é o Nemesis, cara. Porque ele é um personagem... Uau. Que quando você tá jogando Resident 3, cara, e ele aparece, você tem um desespero. Calça, você sente um desespero, cara. Então, pra mim, ele funciona muito bem como antagonista, né, no jogo. Eu vou de um antagonista que me surpreendeu, que foi o Loki do jogo Valkyrie Profile. Nossa, jogar. É muito bom. Lizard Valley, não é? Ou é Loki mesmo? É o Lizard Valley que é o Loki, não é? Não, é o Loki. O vilão principal, o Lizard, ele se revela como vilão, mas o vilão principal mesmo, tanto que você tem que, eu acho que, terminar no hard pra travar, é o Loki. Antes da gente terminar, você não quer repensar o Mario, não? O Mario é foda. Tá, Mario é tá bom, então. Eu quero que você procure em quantas listas de top 10 protagonistas de jogos do Mario tem. Tá bom, tá tudo isso. Procure, só procura. Faz um levantamento. Meu Deus, é testemunha que eu tentei. O Mario é o cara. Qual foi a cena mais épica que vocês tiveram enquanto estavam jogando, assim? Vocês lembram, assim, falam, puta, que cena desse game, eu queria repetir, se eu pudesse, eu não posso. Pode. Na internet, no YouTube, depois. Então, me deu uma dúvida pequena. É uma cena durante o jogo, por exemplo, sei lá, enfrentando um mestre e tal, ou é uma cutscene? Eu penso. Pergunta pro Ivaldo, ele que fez o questionário. Cutscene, agora foi ele que fez. Porque cutscene, uma que eu me lembro, eu nunca joguei o jogo, mas é uma cutscene que eu acho fantástica, é do Chris Score. É, né? A mesma que Chris eu coloquei. Que é o Sephiroth versus Angel versus caralho, o Jenner. Eu já vi essa cena milhões de vezes. É exatamente a mesma que eu coloquei. Essa cena. É, eu pensei nessa cena, porque essa cena é muito foda, velho. É, eu não joguei, não sei. Eu acho que cena foda, pra completar o que o Vinícius falou, cara, é quando você pula a ponte e aí a ponte começa a se desfazer e o Bowser cai na lava. Essa cena é foda. Não, falando sério quem, agora. Quem não fica emocionado? O Bowser não fica muito emocionado. Finalmente. O foda é você não, fazer isso. Fica queimado. O foda é você fazer isso, aí chega lá. Desculpa, Mara, sua princesa está em outro castelo. Porra, o Mario é o melhor, velho. Ele passa todo aquele perrengue pra chegar em um filho da puta. Tá sendo errado, velho. Ele é brasileiro. O Mario é brasileiro. Caralho, velho. O Mario é foda, velho. Não, mas falando sério, eu acho que assim, a maior surpresa, a cena que eu lembro mais épica, é muito pela surpresa, é a morte da Alice no Final Fantasy VII, cara. Tá rolando uma cutscene e de repente só aparece uma espada atravessando ela no meio, assim, você, o quê? O que que tá acontecendo? De onde que veio isso, cara? É o encerramamento do primeiro CD, Final Fantasy VII. E é um momento ali de tranquilidade, né? Você tá tudo... Você terminou uma missão, tá todo mundo tranquilo. Eles estão na caverna lá. Meio brilhante e tal, e de repente, pá! Realmente é bem impactante. Do nada. Caramba, cara. Pra mim... lembro que na época eu larguei o CD, ficou um tempão pra você jogar, só você jogar depois. É, você fica até meio incomodado, assim, velho. Você acaba se importando com essa... Caramba, que mancada, minazinha, uma de boa ali. O que o Klaus, velho? O que aconteceu aí agora? Foi foda. Eu cito uma, que é a principal, e uma menção honrosa. Quando no The Last of Us, que o Joel... Ah, caramba, um puta spoiler. Pode mandar? Pode mandar, né? Pode. Alerta de spoiler, ouvinte. Quando o Joel manda um foda-se e pra cura, foda-se a cura, e resolve salvar a Ellie no final do jogo, cara, é muito foda. Me surpreendeu pra caramba. E naquele momento... foi, eu me senti na pele dele, eu falei, eu faria a mesma coisa, que se foda, o mundo já tá uma merda mesmo, eu vou salvar a minha filha, não vou perder outra filha, velho, tiro em todo mundo e vou levar lá pra casa. Essa é a parte do hospital, né? Caramba. Isso, exatamente. Todo o arco final do hospital, cara. Cara, é muito bom. Quando ele descobre o que eles vão fazer com ela e tal, puta, ele fica num desespero absurdo. Puta, e resultar naquele final que ela pergunta, não, e aí? Tipo, tinha cura, e ele mente pra ela e fala, não tinha, tá ligado? Isso, mas ele dá uma saca desculpa. Que ele tá... É, cara, mas é um negócio que você fica, mano, que foda, velho. Não é? Cara, é muito foda, é muito foda. E uma menção honrosa que eu gostei tanto da cena que eu ficava voltando e assistindo novamente, é a apresentação, a abertura do jogo, eu já até citei em outros casts, do jogo Onimusha, o 3, que é um CGzinho de abertura. Cara, é muito louco, é muito bem feito aquele CG de abertura com a ação do samurai lá sugando as almas, lutando contra os vilões e tal, invadindo a nave, que é como se fosse um monstro de gigante. Essa cena, eu acho que em termos de quantidade, é a cena que eu mais vi, assim, em termos de cutscene ou apresentação CG, né? O que eu penso, tipo, tem várias cutscenes legais mesmo em todos os jogos. Final Fantasy tem bastante, eu lembro de muitas do Final Fantasy 9, tem umas bem legais, eu não sei se alguém jogou Final Fantasy. Eu joguei. Não sei se eu tô... Joguei. É o do Zidane. O Son Goku lá. Esse jogo tem lindas cutscenes, muito bonitas. Mas eu, pensando em cenas, assim, mesmo que você esteja jogando, eu comentei do gráfico do Shadow of Colossus, mas pra mim todas as batalhas são cenas épicas do Shadow of Colossus, né? Pra mim, todo o game, quando você tá jogando, enfrentando aqueles Colossus, acaba virando uma cena muito bonita, né? Com iluminação, tá? Todo o ambiente lá, que ele é propício pra aquela cena épica, né? Porque o negócio é meio épico, o jogo inteiro é toda aquela missão épica daquele garoto, daquele filho da puta que a gente descobre. mas eu coloquei meio que toda batalha do jogo é épica, é uma cena que realmente, é tipo uma cena que você controla, né? Ô Vini, só pra gente não sair do Shadow of the Colossus, ele fez na filha da putagem mesmo? Não fez não, ele não sabia, né? Ou ele sabia? Não sei, acho que não, eles não deixam claro isso, né? Cara, minha mãe faz tudo aquilo, tá porra nenhuma. Beleza. O Anderson comentou uma cena que pode entrar, né, nessa próxima pergunta, que é a cena mais triste nos games que você se sentiu emocionado, emotivo. Então, essa cena que o Anderson comentou da Erich aí, é uma cena marcante pra caralho do Final Fantasy VII. De fato, é uma cena bem triste, mas não sei se é por apego nostálgico. No Grandia 2, eu senti mais impacto vendo a morte do personagem que é o Mareg, que eu acho que só o Ayrton chegou a jogar também, do que da Elite do Final Fantasy VII, porque a morte desse personagem, ele é um personagem que você conhece no início do jogo e você acompanha ele no jogo inteiro. Então você acompanha a evolução desse personagem, entra um androide no grupo chamado Tio, que ele começa a cuidar dela, você vê que ele tem maior carinho por ela, maior respeito por ela. Então você pega muito o personagem, e você é pego de surpresa com a morte dele. Você não é um RPG que você fala, ninguém vai morrer, não tem tanta profundidade assim. E sim, por mais que é um pouco... O Mareg morre, cara? Eu não cheguei nessa parte. Spoiler! Eu tava tomando spoiler de Shadow of the Eu tô zoando, irmão. Já tinha falado isso há mil anos, né, cara? Que susto! Já mudou de personagem. Mas tô falando de Shadow of the Colossus, eu nem joguei, cara. Só tô tomando spoiler aqui. Então, velho, a morte desse personagem, tipo, é inesperada. Você fala, caralho, como assim? Você vai morrer? Que merda é essa? Aí, pô, foi bem triste, cara, bem impactante essa cena. Vocês falaram de Last of Us, eu tenho que falar, porque eu não terminei o jogo, mas eu quase não joguei mais. Só no começo eu já apanhei e queria parar de jogar. Foi foda. Aquela cena lá é foda. Com a morte da filha do Joel, que tá que pariu, eu já queria parar de jogar, né? Cara. Né, não vou jogar mais isso, é muito triste. Então, eu falei não a cena. Não dá pra mim, né? Não dá pra mim, não é pra mim. Não é pra mim. Foi a cena eu falei que eu da cena. Essa foi então, a que eu escolhi. A cena da Ares no Final Fantasy VII eu escolhi e tal, mas tem, pra essa outra pergunta, tem uma cena do The Last of Us, cara, que é a cena lá dos irmãos, cara. Quando você descobre que o irmão mais novo tá infectado, e aí ele acaba virando lá um monstro, que eu esqueci o nome agora, e depois o irmão mais velho dele só resta a única opção, ele se suicida, cara. Aquilo é... Nossa. Aquilo foi tenso demais, cara. Porque você começou a se apegar com os personagens, e aí só termina a cena da Ellie conversando com o menininho lá, o menininho com a perna mordida, e você fala, não, cara, isso não tá acontecendo, velho. Eu não vou nem terminar o jogo. Cara, essa cena é chocante, cara. É, pesado, né? Eu falei Não é que eu tinha comentado uma cena de um RPG que só o Everton ia lembrar, que foi o grande, acredito que ele tinha jogado, mas tem uma que o Anderson vai lembrar também do Final Fantasy VI. Eu não sei se ele lembra, mas também é uma cena bem pesada, que é quando... É Sian o nome do espadachim, não é? Sim. Então, quando ele vê a família dele indo embora no trem da morte, sem ele poder fazer nada, que ele vê o filho chamando, a mulher chamando, aquela cena também é foda pra caralho, cara. É muito foda. Cara, eu vou cair na mesmice, infelizmente, mas é realmente uma das cenas mais tristes, é o do The Last of Us, velho, que sacanagem o que fizeram com a menininha no começo do game, velho. Aquilo já te deixa tenso pra continuar o restante do jogo, e aí você entende, né, por que o Joel é meio amargurado e tal, ele tá sempre na defensiva e tal, é embaçado. Pesado, é triste, muito triste, muito triste, fiquei muito triste agora, não sei se eu vou conseguir terminar esse podcast. Mas eu tava falando do Shadow of Colossus também, a cena que o cavalo, o agro, que é o cavalo do cidadão. Puta, pode que. Era do protagonista e o cavalo acaba... Eu li em algum lugar que é uma égua. É uma égua. Ah, é uma égua, verdade. Enfim, ela morde. Ela morre, é muito triste. Na verdade, não morre, não, tá? Morre. Não morre, não. Ela volta depois, morre. Né? Morre. Volta, mas morre. e morreu. Ela usou poder, ela usou magia de cura. Ah, tá explicado. Faz todo sentido agora. Ela voltou zumbi. Puta, por falar em zumbi, cara. O The Walking Dead lá, aquele que é nossa, feito meio point and click. Da Telltale. Que no, o maninho principal lá, que fica com a Clementine. Ah, meu, eu desfecho dele. A cena dele, que ela muito vem cortar triste. O braço. É muito triste esse jogo. Então. Nossa. Sei lá. Esse jogo é feito com a tristeza, né? É só decisão de merda. Sempre foda. Cara, aí a gente vai entrar no Heavy Rain também, que tem umas cenas que, puta que... Pariu, cara. Também deu acho nome pra... Jogos, esses jogos de... Eu não sei qual que é o nome. Telltale Game, né? Não sei como é que... É point and click, é. Né? Point and click. que a gente chama. Tem um nome específico hoje em dia, né? Mas esses jogos são feitos pra ser triste, né? Só você tem que escolher desgraça. Ou vai dar merda aqui, mas isso aqui vai dar menos merda, né? Ou você faz isso aqui ou você faz aquilo ali. E geralmente são coisas dramáticas. Bom, até o jogo do Batman que saiu, acho que foi o primeiro, se não me engano, já tem um. Não, perdão, é um jogo que tem dois capítulos, né? Já tem dois ou três capítulos. O primeiro capítulo é mó triste, velho, como termina lá a missão, você é louco. Muito triste. Vou tentar animar agora pra gente terminar nessa última questão desse podcast de games. Bora, vamos terminar upside. Vamos terminar, vamos terminar feliz com uma lembrança boa, né? Qual a abertura de game que mais marcou vocês, assim? Sou o Ed. Primeiro a minha, eu ia falei. Falar primeiro, mas o Anderson foi curioso, foi esperto, né? Não, eu falei sou o Ed porque eu tenho raiva até hoje vocês terem falado e não terem citado a abertura desse jogo no cast. E eu comentei isso. Comentou, verdade. Pra mim é Dragon Ball Final Bolt, que eu lembro da animação e é foda pra caralho. O Hironobu canta muito, né, velho? Isso é louco. Dragon Ball Final Bolt, cara. Quando a gente assistiu aquilo, era... Puta, mano. Dragon Ball, cara. Dragon Ball não tem o que supere, cara. Eu vou de Ace Combat de The Sand Wars, do PS2. É, Val, ninguém nunca viu essa abertura aí. Ok. É a que eu escolhi. É uma cena do Top Gun. Foi tão triste, cara. É uma cena do Top Gun. Eles pegaram e colocaram nesse Combat. Se você ouviu o cast sobre jogos que mereciam filmes, a gente falou exatamente isso, cara. Do filme do Ivaldo. Tá tentando refazer o Top Gun. É. Ele escolheu até os atores, viu? É. Qual jogo que é, Ivaldo? Do Ace Combat? É o Ansang Wu? The Ancient Wars. Ah, tá. É verdade. Tem Pokémon na música. Eu sei qual que é. Não. Eu sem querer acabei citando já, que é o Onimusha 3. Ah, de longe a melhor abertura que eu já vi. São aberturas que deixam a gente felizes. Empolga pra caramba. Então, é, empolga. Já faz o cara começar a querer jogar com outro nível de vontade. Sim. O cara já tava com vontade de jogar um game, né? Mas quando você tem uma abertura bacana, aumenta esse nível. Infelizmente, nem sempre. Ah, tem uma matéria no site muito antiga que o nosso querido Ivaldo fez de aberturas em anime. Nossa, antiga mesmo. Você lembra dessa matéria? Sim. É uma das primeiras que você fez pro site. Uhum. Vou até colocar no link aqui do post. Aberturas de games de PS1 em anime, se não me engano. Isso, é bem específica, né? Mas você conseguiu um top 10, acho que são 10 aberturas, velho. Tinha bastante abertura legal de jogos bem X, que ninguém sabe que jogo que é, ou então às vezes não foi nem bem, mas que tinham boas aberturas em anime. Uhum. Pô, agora que você falou de Mega Man X4, é boa, hein? Oi, a musiquinha é legal pra caramba. A japonesa, né? Porque a versão americana... Aí é do Mega Man 8, né? O Mega Man 8 é foda. Mas é que o Vinícius falou jogo X, aí eu lembrei só do Mega Man X. É, o X4, o X4 que é legal pra caramba. Eu gosto bastante do X4. Eu gosto de todos os Mega Man, né? Eu sou putinha de Mega Man, então... Pô, o Mega Man é legal pra caramba. Não, o X6 não dá pra gostar. Difícil também. Eu gosto, tá? Eu gosto, bom, cara. Agora, eu gosto agora do X6, cara. O que eu mais gosto do X6 é a música do Hi-Max. Aquela musiquinha dá pra ficar tocando em looping eterno, cara. Então, com a felicidade e a nostalgia, vamos acabar esse podcast, mais esse episódio. Conseguimos traçar mais ou menos o gosto de cada um aqui pros jogos e... tirar algumas histórias de experiências com os games. Se você quiser responder o questionário, a gente põe o link do questionário, você responde pra gente, manda no e-mail manda no nerdpatriarca@gmail.com. Imagina a gente recebendo várias fichas de questionários respondidos pra gente fazer uma seleção aqui pra participar do podcast. Mentira. Alguém arriscou aqui uma risada de esculacho, mas engoliu no último segundo. Eu senti que ele ia me zoar de alguma maneira, que eu ia passando no podcast, que eu preferi nadar. Uma risada de esculacho daquela gostosa, aí parou no meio do caminho, velho. Eu nunca te zoaria, mano. Não nesse podcast. Não perante meus amigos. Não, nesse não perante finais. O 20 do Nerd Patriarca. Nunca, jamais. Então, galera, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Facebook é barra Nerd Patriarca, Twitter arroba Nerd Patriarca. Entra no site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você tem os podcasts que saem todos os domingos. Você pode escutar tanto pelo site quanto assinar no feed, certo? Certo. Certo. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Falou.